um dos grandes clichês quando a gente fala de música hoje em dia. E clichê não num sentido ruim, pejorativo. Clichê porque todo mundo fala, todo mundo tem a sua opinião. É que os anos 90 foram o fim da música autoral. Foram o fim daquela música verdadeira com algum sentimento por trás. Nos anos 90 nós tivemos, por exemplo, a música pop crescendo cada vez mais. O surgimento do rap, que hoje domina paradas musicais por todo mundo. Nós tivemos o fim do rock com o grunge, que é um fim melancólico. Então, parece que todo o século XX, que foi tão prolífico, acabou ali. E de 2000 pra cá a gente só tem as mesmas bandas e os mesmos sons sendo refeitos, colocados num molde pra vender. Todo mundo tá cansado de saber disso. Agora, eu não concordo nem um pouco com quem defende que a música realmente acabou. A música popular, a música de grande alcance, realmente acabou. Agora, os anos 90 também deram origem a um gênero musical que é o meu gênero musical favorito de longe. Desde a primeira vez que eu ouvi ele, foi o Inri do Sarcófago, o primeiro álbum que eu ouvi desse gênero. Eu fiquei completamente maluco e falei, cara, eu amo isso aqui, eu quero ouvir tudo que eu puder disso aqui. E o gênero musical que resiste a toda essa degradação, a todo esse negócio que a música virou pra vender, sabe, todo esse controle deles que colocam depravação pros artistas. Esse gênero é o black metal, que surgiu na Noruega na mesma década de 90. O black metal, pra quem não tem nenhum conhecimento sobre o gênero, vai ouvir pela primeira vez, começa em um álbum chamado The Mysteries Dom Satanas, do Mayhem, de 94. Esse álbum não é o primeiro álbum de black metal. O próprio Mayhem já tinha lançado antes demos e rehearsals, que eles chamavam, que era um ensaio gravado para ser estudado depois e acabava sendo lançado oficialmente. O Burzum já tinha lançado discos. Então, ele não é o primeiro álbum, mas ele é icônico porque esse álbum tem um vocalista que não pôde participar do disco final porque ele tinha se matado meses antes. Esse vocalista é o Dead, comentaremos sobre ele aqui no episódio. O Dead, ele era um cara muito depressivo, que falava disso nas músicas, e as músicas dele sempre tratavam disso, de se sentir sozinho, de não pertencer. Ele escreve essas músicas, define o estilo vocal que a banda vai usar, faz shows ao vivo, faz uma pequena turnê ali pela Europa, e se suicida como resultado do trabalho artístico dele. Então ele não pode participar do disco da própria banda porque se matou vivendo o que ele escrevia nas letras. Pro lugar dele vem o Atla, que acaba sendo o vocalista do Mayhem nessa era. Tocando guitarra e baixo, nós temos outros dois caras bem importantes também. Um deles é o Euronymous. Euronymous, teoricamente, é o criador do black metal, o cara que criou o primeiro riff de black metal, que uniu os caras, teoricamente, mais uma vez. Falaremos por que aqui no episódio isso não é tão verdade assim. Ele tocava guitarra no Mayhem. O baixista do Mayhem era Varg Vikernes. Esse daí é bem mais conhecido e muitos de vocês conhecem o canal dele hoje em dia, o Film Perspective, conhecem a história dele. Poucos meses depois da gravação do disco, o Varg Vikernes mataria o Euronymous por uma briga que já existia há um tempo antes, inclusive no período em que eles gravaram The Mysteries Dom Satanas do Mayhem. Ou seja, um único álbum tem um vocalista que cometeu suicídio, um baixista que vai assassinar o guitarrista e todo um gênero musical que não existia e estava sendo moldado por esses caras naquele período. O black metal norueguês é isso, ele é uma coisa obscura, uma coisa difícil de se entender. Falaremos aqui a história desses caras. Quem é Varg Vikernes? Quem é Euronymous? Por que ele teria matado Euronymous? Teria não, ele matou Euronymous, mas por que ele fez isso? Porque existem diversas versões, a versão do Varg, a versão do Euronymous, a versão de outras pessoas que viviam na época, falaremos sobre elas. Falaremos sobre o Dead, sobre a personalidade dele, sobre como esse cara moldou o black metal. Esse aqui é um podcast sobre a história do black metal, mas o black metal não é um gênero simples que você pode simplesmente pontuar as coisas e falar, olha, nesse ano aqui saiu esse disco e ele tinha um estilo de guitarra que influenciou o outro disco anos depois, e aí o vocal aqui influenciou tal coisa. O black metal não é isso, o black metal é muito mais profundo do que qualquer outro gênero musical, e você que não conhece o gênero vai conhecê-lo agora com toda essa profundidade. Você que já conhece, melhor ainda que você vai entender bem o que a gente está falando e entender tudo que está sendo tratado aqui. E conhecer umas bandas novas e umas histórias novas também, que é sempre bom. Então, esse episódio falará sobre o black metal norueguês. Ele é dividido em duas partes. Nós temos a primeira parte com black metal norueguês, que trata a primeira wave, lá com Burzum, Mayhem, Darkthrone, o black metal sinfônico, do Emperor especialmente, e a Légion Noire francesa, que é ali paralela aos noruegueses. O segundo episódio vai falar de NSBM, DSBM, que é o black metal nacional socialista, e o black metal suicida e depressivo, Depressive Suicidal Black Metal. Vamos falar bastante disso daí. O second wave do black metal aí pelo mundo todo, não só mais norueguês, e o post black metal, ou seja, é a história completa do black metal, falando sobre as bandas, sobre as nossas experiências. Eu chamei para participar desse episódio o meu amigo que participou do episódio 9, chama Raj. Eu chamo ele de King of Hell como uma piada, porque é comum no black metal usarem esses nomes. Sei lá, tem o Nocturno Culto do Darkthrone, sabe, esses nomes propositalmente de brincadeira. A gente usa aqui o King of Hell por isso, mas ele é um cara que conhece muito de black metal, que ouve black metal há 10 anos e entende demais do assunto. Eu também ouço, não com tanta frequência quanto ele, porque eu também gosto de outras bandas. Eu gosto lá do David Bowie, do The Smiths e dessas bandas de black metal que nós tratamos aqui, mas ele ouve só black metal. A vida dele foi dedicada musicalmente ao black metal, a conhecer esse gênero, e por isso eu trouxe ele. Isso é um tributo, antes de tudo, a esse gênero que iniciou a nossa amizade, que nos moldou, que nos apresentou questões políticas que são tratadas no episódio e que são tratadas no podcast como um todo. E por ser um tributo, ele vai ter uma edição bem trabalhada, que eu não consigo trazer todas as vezes, porque não dá pra fazer uma edição nesse nível, sair um episódio por mês, mas esse foi caprichado. Então, tanto a parte 1 quanto a parte 2 terão edições boas e bem feitas, e você pode assistir isso como se fosse um documentário. Você não precisa só baixar e ouvir enquanto está na academia, você pode assistir. A gente vai ter esse trabalho todo justamente para as pessoas conhecerem a fundo e terem essa visão, terem essa imagem visual do que era a cena do black metal enquanto tudo é bem explicado. Não será, olha, no ano tal saiu tal disco e olha a influência dele, blá, blá. Não, a gente vai falar dos caras, a gente vai contar a história, a gente vai humanizar esses caras, entender pelo que eles passavam, como o gênero era tão extremo, tão brutal e ainda assim tão bom, e até hoje segue sendo ouvido. Então, eu espero que vocês gostem disso. É um episódio especial, é um episódio que eu fiquei muito feliz de ter gravado. Ele completo tem 4 horas e meia, por isso não sairá em um só episódio, porque 4 horas e meia, convenhamos que é difícil de ouvir, serão 2 episódios de 2 horas, mas edição bem feita e com um trabalho de pesquisa bem grande. Eu espero que vocês gostem disso, porque foi feito com a maior boa vontade do mundo. Então é isso, Menefrego Podcast. Hoje falaremos do black metal norueguês e eu espero que vocês gostem disso aqui, porque foi muito bom gravar e falar sobre. Fazendo uma introdução mínima só para as pessoas que não conhecem o black metal, não tem nenhuma ligação com o black metal, entenderem o início da nossa conversa, do episódio em si. No final do mês passado saiu um filme chamado Lords of Chaos, que ele é bem marcante, porque o Varg Vikernes, que é esse cara que matou o ex-colega de banda dele, o Euronymous, ele é muito grande hoje na Europa. Fazendo uma comparação ali, que não entendam como algo literal, tá? Uma comparação no sentido de, é um cara que faz uma brincadeira e que as pessoas chegam por essa brincadeira porque gostam do jeito que ele fala, gostam do sotaque dele e tal, mas ele tem uma mensagem por trás comparando nesse sentido, ele é meio que o Nando Moura europeu, sabe? Quando o Nando Moura começou a fazer um vídeo aqui no Brasil falando mal de funk, o pessoal ia lá porque era engraçado. E aí ele começava a falar de cristianismo, começava a falar de política, de conservadorismo, depois começou a vender curso, mas enfim, ele se aproximava de uma forma mais amigável e tinha uma ideologia por trás. O Var Vikernes é isso na Europa, com o nacionalismo, com o nacional-socialismo. Ele, desde essa época, sempre foi muito politizado. O Var Vikernes é o cara que ele, depois que saiu da prisão por ter matado Euronymous, conheceu uma mulher que tinha a mesma herança cultural do que ele, era da mesma raça que a dele. Ele foi morar no interior da França, numa casa no meio do mato, literalmente, que não tem nada, não tem luz elétrica. O cara usa gerador pra conseguir ter luz, ter celular, tudo isso. E vive lá bem, vive lá. Ele tem 9 filhos e educa os 9 filhos em casa. Os filhos dele são muito inteligentes, falam norueguês, francês e inglês. E os que têm ali entre 10 e 12 anos estão aprendendo alemão ainda, então são uns moleques muito inteligentes. Ele dá aula de história para eles, história norueguesa, história medieval, ensina tudo isso, ensina matemática. O cara tem 9 filhos e ele tá meio que vivendo o que ele acredita ser certo para um nacional-socialista no interior da França, sem contato com o mundo moderno, que ele despreza, assim como nós desprezamos, e levando a vida dele. O Var Vikernes, por isso, é muito grande. O canal dele hoje cresce a cada dia e ele começou a ser uma voz dissidente na Europa, além do black metal. Tem gente que nem sabe o que é o Burzum, o que é o black metal, mas tá lá no canal dele pelo que ele fala, pelas críticas que ele faz ao sionismo, e ele tá crescendo cada dia mais. Então, quando foi anunciado que um filme contaria a história do black metal norueguês, especialmente do Var Vikernes e o assassinato do Euronymous, a gente já ficou, cara, isso tá meio estranho. Isso tem cara que vai ser mais um assassinato de reputação. Vão pegar um cara que tá crescendo, que tá em ascensão, vão passar uma imagem falsa sobre ele, uma imagem mentirosa, e vendendo essa imagem mentirosa, vão tentar desacreditar o que ele fala, que é a mensagem nacionalista anti-sionista. Quando anunciaram quem faria ele, o Var Vikernes, ele é um cara de 1,90m, norueguês e nacionalista. O ator que interpreta ele é um judeu de 1,60m de altura no máximo, gordo e que não tem a menor noção do que é o black metal. O cara, tipo, em entrevista falava que ele nem sabia o que era, ele teve que pesquisar na Wikipedia para ter alguma ideia do que era, entendeu? Tipo, ele viu 2 vídeos do Varg dando entrevista, leu a Wikipedia do Burzum e pronto, tava pronto para fazer o negócio. Aí colocaram esse judeu pra ser, judeu literalmente, o cara realmente é judeu, não é forma de dizer não, pra ser um nacionalista europeu que usava música pra expressar os seus sentimentos. Durante o filme, cara, você tem um assassinato de reputação claro. Essa palavra aqui encaixa muito bem, porque eles pegam um cara extremamente inteligente, um cara que é muito bom com palavras, que fala bem, que convence, que lê muito, que tem uma cultura absurda, e transformam ele numa criança, num cara que é simplesmente um pau-mandado que fica ali seguindo o Euronymous e os caras da cena. O Euronymous, por si, que seria o cara assassinado pelo Var Vikernes, quem conhecia ele falava muito mal dele, que ele era insuportável, que era um cara muito chato, que não criava coisas e se apropriava do que os outros faziam. Então, por exemplo, o Var Vikernes dava toda a cara pro black metal, o Dead dava a imagem, o vocal pro black metal, o Euronymous ia e falava que ele inventou, então eu sou o pai do black metal, eu tô fazendo um novo gênero. Ele era um cara muito chato, ele era preguiçoso, ele tinha uma loja, inclusive, que a loja tinha demanda, tinha pessoas querendo comprar discos e ele não conseguia dar lucro, porque ele não tinha coragem de, depois de vender o disco, ir até o correio enviar para a pessoa, sabe? Era um cara completamente um lixo humano, que acabou sendo assassinado muito por isso, e no filme aparece como um coitadinho, como o cara do bem que foi morto pelo nazista malvado, uma mentira completa. O Dead, para encerrar, que era um cara introspectivo, que, sabe, tinha uma dificuldade em lidar com pessoas, que deixava isso claro nas músicas dele, nas ações dele, inclusive se suicidou por isso. É um cara brincalhão, é um cara que ficar fazendo um montinho com os amigos na hora de tirar foto. É uma coisa ridícula, o filme é ridículo. Saber que esse filme futuramente vai ser usado como fonte de black metal é ruim pra gente que ouve o gênero. Saber que daqui a 15, 20 anos alguém vai fazendo uma pesquisa sobre black metal, sobre a história do black metal, ver esse filme citar como fonte é triste. E justamente para que isso não aconteça, esse episódio existe. No início nós estamos falando sobre o filme Lords of Chaos. Então isso que eu falei agora é a introdução mínima. É só para você ter ali alguma noção de quem são os caras, por que o filme erra tanto quando faz essa versão enviesada deles. E a gente comenta o filme ali durante os primeiros 15, 20 minutos. Então caso você não conheça black metal, você vai entender agora os comentários que nós fazemos. Depois disso, aí sim vem a história verdadeira. Então falaremos o que aconteceu ali, por que tudo isso se deu, por que a briga do Varg, a briga do Euronymous, quem era o Dead, qual a personalidade dele, o que era o black metal, quais são as questões políticas, por que aconteciam as queimas de igreja, que era uma questão muito mais de passar uma mensagem nacionalista do que satanismo puro, como o filme faz parecer. Então a gente explica realmente a história do black metal. Agora vocês terão os comentários sobre o filme, sobre Lords of Chaos, e a partir daí, black metal norueguês, o symphonic black metal e a Les Legions Noires, e toda essa explicação, mais uma vez, como eu disse, bem editado. Caso você já conheça, aproveite, espero que você goste, que a gente faça jus a esse gênero, e caso você não conheça, aproveita também, porque hoje você vai saber o que é o último gênero nacionalista, o último gênero de resistência na Europa. Então, se você quer conhecer a verdadeira história do black metal norueguês, let's find out. This is... Wow! No final do último mês foi lançado aqui no Brasil um filme chamado Lords of Chaos, que causava muita controvérsia mesmo antes de ser lançado, porque o diretor desse filme teoricamente teria feito parte da origem do black metal norueguês. Teoricamente, porque você vai ver isso o tempo todo. Se você pesquisar review sobre o filme, você vê o material de lançamento, entrevista, ele se coloca como o baterista do Bathory, que foi uma das bandas que influenciou o black metal, e usa isso para justificar que ele estaria certo, que ele viu tudo aquilo de perto. É a mesma coisa chegar um cara e falar assim, ó, eu vivi lá na Segunda Guerra Mundial, eu era amigo pessoal do Hitler, então sei o que aconteceu. E aí ele usa isso para dar uma autoridade que ele não tem. O que acontece com esse cara? Ele foi baterista do Bathory, ok, só que ele nunca foi um membro do Bathory. Ele era aquele baterista que eles chamam de um membro de sessão, um membro de estúdio. O Bathory era um projeto do Corton, que era o grande mentor de tudo. Ele escrevia as letras, ele dava a ideia da banda, ele fazia as linhas de instrumentos. Como ele não conseguia tocar todos os instrumentos tão bem quanto ele gostaria, ao menos no começo, depois ele ficou bom e começou a fazer realmente sozinho o álbum inteiro, ele contratava músicos para tocar para ele. Então as linhas de bateria já estavam escritas, a ideia do que seria a música já estava feita, tudo já estava feito antes. Esse cara, ele era contratado para tocar bateria em uma música específica, e essa música entrava no disco. Ele tocou bateria no Bathory, ele não foi baterista do Bathory. E ele usa isso o tempo todo como um argumento de que ele pode falar sobre a cena porque ele viveu a cena de perto. Além disso, tudo é baseado num livro chamado Lords of Chaos, que é um livro muito mentiroso. Foi um livro que foi escrito logo após a prisão do Varg Vikernes, então ele junta tudo que estava na imprensa na época, nos jornais, que era mentira, e depois foi comprovado mentira, e ele coleta tudo aquilo e fala, essa aqui é a história, é algo contado pelo relato de jornalistas que também não viveram isso. Outro ponto negativo para a narrativa que o filme dá. Se esse cara, que é o diretor, tivesse sido mesmo membro do Bathory, ele já não poderia falar sobre a cena norueguesa, porque eram coisas muito distantes. A cena norueguesa, ela era underground, ela surgia de baixo. O Bathory era uma banda sueca que tava lá do outro lado da Escandinávia, não tinha ligação direta com ninguém na Noruega. Estando na Suécia, eles influenciavam a Noruega, mas eles não tinham contato direto, eles não conheciam os caras, eles nem sabiam que eles estavam influenciando. Eles faziam a música era ouvida lá do outro lado e a partir daí influenciava. Se ele estivesse no Bathory como membro, ele já não conheceria nada. Sendo só um cara contratado para ir no estúdio gravar, conhece menos ainda. Mas a carreira desse cara foi toda feita de mentira, porque ele foi esse cara de tocar no estúdio pro Bathory. Ele sai do Bathory e começa a virar produtor de música e faz música pop, ele produz música da Madonna, depois ele faz um clipe pra Madonna, faz clipes da Lady Gaga. Ele sempre foi um cara da música pop que soube vender as coisas, soube fazer propaganda, que é o que a música pop exige, precisa de talento, precisa saber se vender. E ele faz isso e fica o tempo todo, não, porque eu sou um cara que veio do metal e tal. Sendo que ele foi só isso, um músico contratado pra tocar bateria em um disco específico do Bathory, onde ele não produziu nada, ele só foi pago pra tocar. Ele usa isso o tempo todo no filme, pra promover o filme. Ah, eu fiz parte da cena. Não fez, isso já é mentira. Além disso, a carreira do cara é toda baseada nisso, e ele é um cara totalmente da música pop e não do black metal. Aumenta a questão da mentira. Uma outra coisa também que é bem clara nas entrevistas, só pra encerrar, é que ele fala o tempo todo que, como ele fez parte da cena, ele sabe exatamente o que aconteceu. Então, você tem diálogos entre o Varg Vikernes e o Euronymous por telefone, ou diálogos pessoalmente, a cena exata em que o Varg Vikernes mata o Euronymous, que ele dizia em entrevista, ele tem entrevista pra TMZ, que ele fala, não, isso aí é exatamente o que aconteceu, eu tava lá e eu sei tudo isso. São cenas entre um cara que tá morto e um cara que odeia ele e nunca falou com ele na vida. É impossível ele saber o que aconteceu, só os dois sabem, um tá morto, o outro tá isolado e não tem contato nenhum com ele, nunca sequer conversaram. Então, o filme já parte dessa premissa, o filme já surge inventando toda uma história que justifique ele existir, e a partir disso a gente vê que nada ali vai ser verdade. Ao mesmo tempo que isso acontecia, grandes nomes do black metal, como o Varg Vikernes do Burzum, os ex-membros do Mayhem, esses caras todos, acusavam o filme de ser uma mentira descarada, de tudo ali ser inventado, tudo ser não só deixado mais leve pra ficar legal no cinema, mas realmente inventado, eles mentiram descaradamente. Eu esperei pra fazer um podcast sobre esse tema aqui, inclusive chamei o cara aqui do Dream Team do Menefrego, porque o primeiro episódio com ele tem quase 2.000 visualizações, mesmo tendo saído numa época que eu tinha metade dos inscritos de agora, pra gente falar sobre esse tema. Então, já tem o filme disponível, você pode ver ele legendado mesmo, baixo o torrent, só pesquisar Lords of Chaos torrent, depois a legenda você acha. Não recomendo você ver no cinema, porque você vai descobrir a razão aqui. E a gente vai falar sobre o filme em si, que nós assistimos ontem, e depois a história do black metal real. Então, caso você não vá ver o filme, você vai saber o que acontece nele e por que nós não recomendamos. E caso você veja, vai ter uns comentários sobre ele, e depois a verdadeira história do black metal, que é bem diferente do que tá lá, e que vai muito além, é muito mais profundo do que o cara que queria fazer a banda na garagem dele e o amigo malvado que deu uma facada nele. Não é isso que colocam lá, não. E, puta, eu esqueci de falar de novo antes de começar a gravar. Chama você como dessa vez? Chama de R ou chama seu nome real? Pode ser Raj, já. Não, todo mundo já sabe mesmo, tem no grupo do Discord, tem no Facebook, então pode chama ser de King of Hell, não, pra entrar no, ah, é, no clima? Pode ser Raj. Nesse podcast, meu nome vai ser King of Hell. Esse aí não tem desculpa, não. Não vai ser nem Juan, nem Raj. Vai ser King of Hell. Arruma um nome black metal aí pra mim também, que eu adoto ele durante um podcast. Vômito, Blasfemia e Tormenta. Beleza. Vômito, Blasfemia e Tormenta. Maior satanista de São Paulo. E maior... o King of Hell. Maior caçador de cristões de Belo Horizonte. Caralho, sobre o filme, cara, você disse que gostou do filme, como você pode ter gostado daquilo, sendo que é exatamente o que avisaram pra gente que seria, uma propaganda descarada, acabando com a imagem dos poucos caras que fizeram alguma coisa boa no black metal. Não, pera aí, você tá distorcendo a realidade aí, ô judeu de merda. Não é que eu gostei do filme, eu falei que o filme é engraçado, eu gostei como um filme de comédia. Se fosse um filme explicitamente uma paródia, eu daria nota 9, mas como é um filme com a intenção de mostrar o que aconteceu de verdade, entre aspas, é é um filme nota 2, porque deve ter umas 3 cenas ali que foram realidade na época que aconteceu. O resto é tudo inventado da cabeça do diretor judeu lá. Pra vocês terem uma ideia, caso não tenham assistido, o filme começa com a história do Mayhem. E aí eles mostram, por exemplo, o Dead chegando no Mayhem, e aparecem aquelas cenas com as fotos que eles têm na estação de trem, que a galera tá deitada no banco esperando o trem chegar. E na vida real é uma foto icônica, porque é uma foto da década de 90, que é meio que a cara do black metal. E aí eles tentam fazer já na abertura a cena por trás da câmera. Então, enquanto eles estão tirando a foto, aparece o que teria acontecido ali. E aí é tipo o Dead deitado pra tirar a foto, aí chega o Hellhammer e puxa o pé dele pra brincar, sabe? E fala, ei, eu puxei seu pé, hahaha. Eles se abraçam e ficam rolando no chão e fazendo cosquinha. Puta, que e cena ridícula. Tem montinho também, 3 caras lá, um começa a pular em cima do outro lá. São os caras da quinta série. É tipo a grande banda do black metal norueguês. Aquela brincadeira que você fazia na aula de educação física. Você fazia um gol e fazia montinho lá em cima dos caras. Tem uma outra cena também que o Euronymous tá montando a banda. Isso é sensacional, cara, porque eles fazem 100%, sabe, filme pra ir pro Netflix e vender. Só que quando chegar no Netflix daqui a um tempo vai ser um sucesso. Porque o Euronymous tá falando, na banda nós tínhamos um baterista que era muito bom. Aí aparece o baterista tocando, aí ele fala, mas um dia ele teve que ir embora. Aí o cara levanta e fala, eu tô fora, e joga a bateria pra cima, aí faz um som do Mario, sabe, faz um plim. Aí ele desaparece e aparece o Hellhammer no lugar tocando. Nós encontramos um muito melhor. E, cara, é ridículo, velho. É um filme de bandinha adolescente, sabe? Como fizeram aquilo. Mas a melhor parte você não contou, que é que ele tá tocando, termina a música, aí ele vai, tipo, saudar, né? Como se tivesse uma plateia. Ele sabe aquela cena do baterista que levanta e põe as baquetas pra cima? Só que na hora que o cara faz isso, a baqueta agarra no tempo. E a baqueta agarra no teto, ele olha pra câmera com a cara sem graça, sabe? Tipo tipo turma do Didi. Olha assim com a cara sem graça e tem aquele som de pam pam pam. Não tem um som, mas é pra você imaginar. É, dá pra imaginar. É uma coisa ridícula, cara, tá doido. É muito filme teen, sabe? Outra coisa sensacional também. Sobre a história, tipo, a produção é nesse modelo. É uma coisa piadinha. Sobre a história, o que é pior de toda a história é que no black metal norueguês, e vocês vão ver quando a gente falar a verdadeira história daqui a pouquinho, não existia muito uma noção política ali. O Euronymous, por exemplo, era comunista sem razão nenhuma, só porque ele achava que Stalin era foda, porque Stalin matou muita gente. Era um bagulho de adolescente que quer ser radical. Coisa daqueles caras Ed. É, o cara é Ed do chão. Eu adoro Stalin porque ele matou milhões de pessoas, olha como ele é foda. O Euronymous era isso. E o Varg, ele era o cara que entendia de filosofia, de política, que mostrou para as pessoas que black metal podia ser algo além de só música. Esse movimento de black metal hoje começou com o Varg. E o Varg, hoje em dia, ele tem um canal chamado Fulham Perspective. O Varg é um cara que ele mora no meio do mato isolado, porque ele odeia o mundo moderno. Tem 9 filhos, e cria os 9 filhos dele da forma mais tradicionalista possível. Os 9 filhos dele falam francês, norueguês, inglês e... tipo, estão aprendendo alemão, os moleques são inteligentes. Ele é um cara muito preocupado com isso, com cultura, com essa questão toda. E no filme eles fazem, por coincidência, claro, justamente o cara que é o cara mais politizado, que é o cara que mais denuncia o sionismo, ser a piada do filme o tempo todo. Então, quando ele apareceu na vida real pro black metal, o black metal era uns caras fazendo música pesada, música extrema, surge o Varg Vikernes e mostra pra eles que dá pra fazer algo além disso, apresenta o NS pra eles, e o black metal vira a cena norueguesa que a gente conhece. No filme, é literalmente o Euronymous na loja, aí chega um gordinho, o Varg, que é um cara norueguês, alto, tipo, loiro, exatamente o que você imagina de um norueguês, inteligente, o cara foda, politizado pra caralho, eles colocaram um ator que é um judeu, gordo, de 1,50m de altura no máximo. E aí a cena de introdução é o Euronymous na loja dele, que a gente também falará sobre a Helvet, e chega o Var com a cara de choro, assim, tipo, oi, eu quero fazer parte da banda, deixa eu andar com você. Aí o Euronymous fica zoando ele, não, você não vai fazer parte da banda porque você não é bom o bastante. Você é poser, não sei o quê. É ridículo, ele fica... Tem uma cena nesse filme que o Varg volta pra casa e ele tá triste porque o Euronymous não quis ser amigo dele, e aí ele passa... Corpse Paint e vai tomar café da manhã, tomar uns sucrilhos de Corpse Paint quase chorando porque o Euronymous não quis ser amigo dele. olha o que fazem. O grande nome do black metal norueguês vira um gordinho judeu chorando, e judeu literalmente, porque o ator que faz ele é judeu, chorando porque o cara mais velho não quis andar com ele. Ridículo, cara, puto que... Não, e a produção do filme foi toda feita pra difamar o Varg, cara, porque eles literalmente inverteram a realidade. O que que acontece? O Varg, ele é um cara louro, do olho azul, de 1,90m. E ele era magro na época, né? E o Euronymous era um cara baixo, magro também, né? Mas não tinha olho azul, pintava o cabelo de preto, etc. No filme, o Euronymous é mais alto que o Varg e o Euronymous tem olho azul. O Varg tem cabelo castanho, olho castanho, tipo, totalmente... O principal disso é que o Varg hoje em dia, ele é tão respeitado assim, inclusive o canal dele é muito assistido, mesmo aqui no Brasil, porque... Ele se orgulha disso, ele se orgulha da ascendência europeia dele, ele fala disso várias vezes. E ele exato, fala. Exato, o pessoal até conta que os caras chegavam lá na Helvet pra conhecer o Euronymous, né, o grande fundador do black metal norueguês. Aí chegava lá pensando que ia encontrar um puta cara foda e era um cara baixinho, sem posição física nenhuma, que ninguém levava a sério. E o Euronymous via que o pessoal ficava decepcionado e se incomodava ele. Tanto que ele até usava uma bota lá com 40 centímetros de salto que ele roubava da avó dele pra suprir tudo a questão. Tudo que o Euronymous tinha de ruim, eles passam no filme pro Varg. Então o Varg vira esse cara, uma criança chorona. E o Euronymous, que na vida real era um merda completo, tipo, o cara que não conseguia, mesmo tendo tanto material à sua disposição, não conseguia fazer uma gravadora funcionar. O Euronymous vira o grande líder do black metal, o cara que todo mundo ouve, que todo mundo se inspira, o cara que sempre fala as coisas certas. Eles invertem completamente, o cara que realmente era foda vira o gordinho que é zoado, e o cara que era o gordinho zoado vira o cara foda pra incriminar depois o Varg quando acontece o assassinato do Euronymous. É propaganda pura. Se você quiser assistir, se você conhece a história do black metal, assista só pra dar risada, porque é só isso. Tem cena de, por exemplo, o Varg quer ir em um lugar, e aí ele pede pro amigo dele dirigir ele até o lugar, que ele não sabe dirigir. Na vida real era o contrário, o Euronymous não sabia dirigir, precisava de ajuda pra tudo, e ele já sabia faz tempo. O Varg era tipo o Uber do Euronymous, porque tudo que precisava fazer, o Varg que tinha que ir lá e dirigir e levar o mongolão onde ele queria ir. Aí ele fala pro amigo dele, ah, dá pra você me levar de carro lá na casa do Euronymous? Aí o amigo vai levando, e o Varg Vikernes, se você conhece, imagina o cara. Ele fica sentado no banco de trás, com uma cobertinha tampando assim, até a altura do nariz, e só com o olho de fora. E aí toda vez que acontece alguma coisa, tipo, acaba a gasolina, ou tem farol alto, alguma coisa, ele abaixa a coberta e tá fazendo um biquinho assim, sabe? Ah, meu, tá demorando demais, meu, por que não chega logo? Ah, meu, cadê, o que tá acontecendo? Meu amigo, eu daria tudo pra ver o Varg assistindo esse filme e ver a reação dele. Levar ele no cinema sozinho, colocar uma câmera na frente dele e ficar gravando a cara dele assistindo o filme. Assim, tipo... Que mais se orgulha de ser europeu, de ser inteligente, tudo isso transformado em uma piada só pra vender o filme. É. Até as cenas do filme que era pra representar uma realidade, né? É extremamente mentiroso, tipo aquela... O clima que era a Helvet, aquela cena do Varg entrando na Helvet também é muito ridículo. Que o Varg, ele entra na loja, aí ele vê o Euronymous de longe, aí já fica meio tímido, né, meio assustado. Aí ele finge que tá olhando um CD, olha pro Euronymous. Aí ele anda um pouquinho mais perto, finge que tá olhando outro CD e olha pro Euronymous. Aí uma hora ele tá perto do Euronymous, aí o Euronymous começa a zoar o patch do Scorpion dele que ele tinha na jaqueta jeans lá, nossa... E também a Helvet, o próprio pessoal da época, que é o Faust, o Hellhammer, até o Varg, eles contam que no Inner Circle, que é o que a gente vai explicar depois, eles não gostavam do pessoal que ouvia black metal. Eles produziam black metal, mas eles não tinham contato nenhum com quem ouvia black metal. Tanto que, o Varg que fala que ele tava lá na Helvet, aí chega uns caras... assim, aparentemente do black metal, e todo mundo olha com desprezo pra esses caras, eles mal atendem esses caras na loja. E também sabe quem são esses caras? Sei, é o Frost do Satyricon, não é? Exatamente, a banda que depois ia representar o black metal na mídia. É, exatamente, esses caras da basicamente ali da Second Wave, que nós vamos explicar aqui depois também, eles eram desprezados pelo cara do movimento inicial. Então aquele clima da Halloween que entra o pessoal de black metal, faz festa, é cheio de gente lá festejando e comemorando e fazendo bagunça, é extremamente mentirosa, que dali nunca aconteceu na vida real. Foda. O filme inteiro é assim, cara. Se você conhece a história, ou caso não conheça, você vai conhecer agora e depois assistir, vai funcionar como um filme de comédia, porque acontecem coisas que você não imagina. O Varg ficando famoso e aí ele aproveita a fama pra pegar a mulher. O melhor de tudo são as frases de impacto, entre aspas, que eles colocam no Varg, cara. Fica aquela coisa de garotinho de 13 anos querendo impressionar a professora na escola falando alguma coisa fora da linha, sabe? Aquela típica frase de adolescente querendo parecer radical, é muito ridículo. Uma cena que eles estão numa festa, tipo, se drogando e pegando mulher, aí o cara vai e faz um cigarro, aí o Varg dá um soco nele e fala: não faz esse sinal porque você não conhece o verdadeiro nazismo. Caralho, velho, que coisa ridícula. Não, ele nem faz Sig Heil, não. Ele, como é que é? Eu acho que ele começa, esse mesmo cara, ele só, no filme inteiro, ele só tinha uma frase que era Hail Satan. Aí toda hora, aí teve uma hora que ele falou Hail Satan lá no porão da Helvet, e o Varg foi dar um murro na cara dele. Não desrespeita o verdadeiro nazismo, hein. E todo mundo olha feio assim, tipo, nossa, esse cara é nazista, hein, cuidado com ele. Puta que... Mais uma vez os narigudos conseguiram e estragaram a imagem de mais um cara foda que é um exemplo pra todo mundo. E a geração Netflix que conheceu o Varg pelo filme vai achar que é um palhaço completo. Ah, mas se bem que assim, a pessoa que não conhece black metal vê o filme e for atrás da história, eles vão ver que o Varg ali foi bem distorcido. A pessoa, tipo, vê um vídeo do Varg falando, já foi perceber que foi distorcido. No final, não é nem pra criar uma nova onda de fãs de black metal que odeiam o Varg. Porque se o cara gostar do filme, ele vai pesquisar a história e vai ver que o filme é mentiroso. Mas eu acho que, pra mim, ficou bem claro que o filme ele tem o único intuito de difamar o Varg. Só isso, não tem nenhum outro intuito mais. Coincidência, você sabe qual é a religião do cara que produziu o filme, que escreveu as falas e que interpretou o Varg? Você sabe? Eu sei. Ué, o cara é judeu, porra. Então, obviamente, ele deve seguir o judaísmo, duvidando. Ah, tá, não. Só coincidência mais um, hein, cara. Ah, esse episódio com mais coincidências da história. Nossa, gente do céu. Por incrível que pareça. Existe um cara na Europa que fala contra o sionismo e quer ouvir e que as pessoas gostam dele. Um cara. Sai um filme contando a história dele e ele é uma piada dele mesmo e é ridicularizado. Quem é o produtor, quem é o cara que interpreta ele, quem é que escreveu todas as falas, é um narigudo. Baita coincidência. Então vamos fazer agora a história verdadeira. Pro cara que já conhece, mas só pra recapitular, ou pra quem viu o filme e falou, não, quero saber mais quem eram esses caras. Agora a gente vai fazer sem esse filtro aí narigudo e vamos falar o que realmente aconteceu, beleza? Responde, cara. Ah, pensei que você tava falando com o público, não comigo. Mandão, responde, Asda. Responde, Asda. Eu pensei que você tava falando com os caras, eu já sei o que vai acontecer. Verdade, né? Como isso vai acontecer? A gente separou em cenas diferentes, então desde o proto-black metal, que é o que fez surgir o black metal, Sarcófago, Sepultura, Tormento, essas bandas todas. A primeira wave do black metal, que é o black metal norueguês, que aparece no filme. E a gente vai falar bastante disso pra mostrar que não era como colocam lá no Lords of Chaos. Aí depois nós temos o Symphonic Black Metal, a Le Légion Noire francesa, Depressive Black Metal, a segunda wave do black metal norueguês, o NSBM e o Post Black Metal. É a história completa e tudo muito bem detalhado e fácil de entender. Todos os clipes que aparecem vão ser legendados. Quando a gente fala das cenas, essas legendas são do canal Metal Extremo Traduções, que ajudou muito traduzindo mais de 10 músicas para fazer parte disso aqui. A ideia é que seja um documentário com a história do black metal. A gente falou do... a gente tem que agradecer o cara lá do Metal Extremo Traduções, que ele fez tudo bem rápido, fez de boa vontade e tá ajudando a gente aí. O cara é foda. Chegou já em 100 inscritos, parabéns aí pra ele. E a ideia é que isso aqui seja um documentário de black metal realmente. No começo nós falamos sobre o filme, mas é só pra dar opinião aqui, pra vocês saberem o que é o filme. O essencial começa a partir de agora, que é a história do black metal norueguês e depois do black metal no mundo inteiro, como a gente chegou a esse ponto onde talvez o black metal seja o último gênero de resistência e o último estilo musical que, dar uma saída pra gente que não tá completamente dominado por eles. Essa parte que você põe um black metal. Proto Black Metal, que é o que eu gostaria de falar aqui. Se você conhecer, você também pode fazer a sua parte nisso. O metal, ele começa como um gênero que ele tenta ser de contracultura. Ele tenta fazer coisas que não estão ali na mídia mainstream. E quando ele começa, é o Black Sabbath tentando fazer as pessoas terem medo. Então a contracultura está muito ligada ao medo. Mas os membros do Black Sabbath eram todos tios católicos, conservadores. Não tinha nada desse extremismo que aparece depois. Com o passar do tempo, as bandas têm que cada vez serem mais pesadas. Então a gente tem várias ondas diferentes. A New Wave of British Heavy Metal cada vez tenta tocar mais pesado, mais rápido. Aí vem o Thrash Metal, o Death Metal, e vai elevando isso a um ponto onde começam a surgir várias ramificações diferentes, o grindcore. A música, ela começa a tentar ser cada vez mais pesada e mais rápida do que a anterior, e chega um ponto onde meio que você não tem mais pra ir, porque qualquer coisa que você faça além disso já passa a ser intragável. O black metal, ele tem origem aí. Os temas satânicos do black metal, eles não são tão literais assim quanto as pessoas acham, porque as músicas geralmente falam sobre satanismo. Só que não é um satanismo real. Os caras não acreditam que Lúcifer está lá parado com uma foice esperando eles chegarem, sabe? Eles não acreditam nisso. O satanismo do black metal é muito mais o anticristianismo, porque eles defendem religiões pagãs. A gente vai também falar sobre isso depois no black metal norueguês. A ideia do satanismo dentro do black metal é só passar uma imagem chocante para ofender o cristianismo, não porque eles são satanistas, mas porque o satanismo é uma imagem que ofende o cristianismo. E essa é a intenção do black metal, ofender, xingar. Ofender é um exemplo perfeito. Mostrar uma oposição ao cristianismo que, na opinião deles, é o que fez a Europa virar o que a Europa é hoje. Essa noção cristã, ou menos cristã moderna, de que o que é fraco tem que ser exaltado, de que você está sempre pedindo perdão, está sempre sentindo culpado, é algo legal. O black metal, ele é muito focado em se sentir forte, se mostrar forte. Então o satanismo para eles é muito mais o anticristianismo do que o satanismo em si. Eles não acreditam em nada desse tipo. Com isso, com essa evolução que já vinha na música há muito tempo, e no fim eles também não criaram tanta coisa assim não. O vocal que eles usam, por exemplo, o vocal gutural, ele vem muito antes, ele já foi usado na música pelo King Crimson. 21st Century Schizoid Man usa um vocal semi-gutural. O The Who, na música Boris the Spider, usa um vocal meio gutural. E esse vocal gutural, que parece um monstro cantando, a sensação que eles tentam passar também é essa, é usado porque essa era a forma que os seus antepassados cantavam. Existem muitos relatos de mercadores que passaram pela Noruega que falam sobre a música norueguesa, e como a gente não tem nenhuma gravação, nada assim para ouvir como era, a gente só tem os relatos e tenta imaginar o que era. E eles sempre falavam que a sensação que eles tinham ao ouvir é que a terra estava rangendo, é que um verdadeiro demônio surgia de dentro de quem estava cantando. Então dá a entender que era um vocal gutural na música tradicional norueguesa, na música escandinava. O black metal tenta resgatar isso. Ele tem muito essa questão também de resgatar as origens que foram perdidas e que, segundo eles, é o cristianismo que acabou com todas elas. tem alguma coisa a acrescentar aqui ou a gente pode ir pro Proto Black Metal, que é o sarcófago, minha parte favorita? Pode ir, já falou tudo aí. Então, beleza, tá todo mundo evoluindo, todo mundo tentando tocar mais alto, e aí isso é um período longo lá do Black Sabbath, anos 60, até o Death Metal, anos 90, final dos 80. Então é um período longo onde cada vez você vai tentando tocar mais pesado, mais rápido, e passar uma mensagem que você é o cara malvado e tal. Isso é tradicional do metal e acaba entrando no Black Metal também. Algumas bandas foram o ponto de partida pro que depois virou o Black Metal norueguês. Por exemplo, uma banda da Hungria chamada Tormentor, ela tem um disco inteiro dedicado a Elizabeth Báthory. Já falei sobre Elizabeth Báthory aqui no canal, ela é um grande símbolo da Hungria, e ela tem tudo que o Black Metal usa. Ela é um símbolo nacional, ela é um símbolo de força, e ela é um símbolo mal visto pela maioria das pessoas e que eles resgatam. Então esse disco do Tormentor, se você ouve o estilo de vocal que eles usavam, isso é um disco da década de 80, meio da década de 80, não existia Black Metal ainda. Você vê ali tudo que fundou o Black Metal depois. O mesmo estilo de riff, a mesma atmosfera sendo criada, o vocal gutural, que aqui já era bem mais claro do que era lá no The Who e no King Crimson. Então o Tormentor é a banda que meio que dá a sonoridade típica da primeira wave do Black Metal norueguês. This is a story about Elizabeth Báthory. Her blood is also Queen Hungarian blood. Além disso, o Báthory, ele tem a estética black metal clara. O disco In Conspiracy with Satan, tá aí na capa, tá aí no vídeo, vocês podem ver como ele é. Essa é a imagem do black metal. É o nome típico de um disco de black metal, é o nome típico de uma banda de black metal, e é o estilo de capa que o black metal vai usar para sempre. Depois o Darkthrone acaba reforçando isso, mas começa aqui. Então, você já tem já o som, e você tem também a imagem, a estética. Eles ainda não tinham nome para chamar o estilo, então o Venom é quem vai dar isso. O Venom tem uma música e um álbum chamado Black Metal. Você ouve Venom, se você ouve a música Black Metal, ela não é Black Metal, é bem claro. É um disco de thrash metal bem mais pesado do que o tradicional, mas não é Black Metal ainda. Só que o nome atraía e o nome dava origem a algo novo. Assim como tinha o Death Metal, que falava sobre morte, o Black Metal fala de tudo que é obscuro, tudo que é proibido. Só faltava a atitude, a última coisa que ia marcar eles. Isso vem com Sarcófago, que é uma banda brasileira. O Sarcófago também surgiu antes de tudo isso, e eles tinham aquele negócio de tirar foto em cemitério, de passar uma imagem mórbida propositalmente. Eles foram as primeiras bandas a usar, por exemplo, cinto de bala, que ficou bem tradicional no black metal. Essa pose estilo black metal que eles têm na capa do Inri, que você também está vendo no vídeo, influenciou muito eles. Ele chega na Noruega, e o Sarcófago é uma banda típica disso, porque ela também cria o underground de certa forma, porque o Sarcófago nunca estoura nos Estados Unidos, por exemplo, ele nunca estoura no Brasil, ele nunca foi a maior banda de metal do Brasil, chegou nem perto disso, mas na Noruega ele era, porque os discos circulavam, porque o Wagner Lamounier lá de BH enviou uma tape para a Noruega, eles ouviram, gostaram, inclusive os membros do Mayhem falam que o Euronymous dizia para todo mundo, isso aí depois, a gente vai chegar lá já, mas ele dizia, se vocês querem fazer black metal, vocês têm que fazer isso aqui. Ele mostrava o Inri para as pessoas e falava, isso aqui é black metal, essa imagem, a capa desse álbum é como um fã de black metal deve se portar. Aquilo foi usado meio como um molde do outro lado do mundo, lá na Noruega. O Sarcófago, ele é a grande banda de metal na história. Nenhuma banda nunca em nenhum gênero conseguiu fazer um som tão cru e tão bom quanto o Sarcófago fez. Especialmente no Inri, eles têm uma sequência de música. A abertura de Nightmare, o riff inicial de Nightmare é muito bom. coloca você no clima do resto do álbum. A música em o The Black Vomit, que é uma música muito conhecida deles também, é sensacional. É aquele disco que não tem música ruim, que você ouve do início ao fim e você fala, nossa, a música é muito boa, cara, não dá pra melhorar. Aí você ouve a seguinte, nossa, isso aqui é melhor ainda, é impossível melhorar. Ah, e continua até o final. O Sarcófago basicamente revolucionou o jeito de produzir metal extremo. E foi, assim, uma das maiores influências do black metal ali, junto com Dark Throne, Burzum e Mayhem. Eles influenciaram essas bandas iniciais mesmo, porque o metal extremo na época era o death metal. Só que o death metal, ele era completamente encenado. O death metal, ia lá o Chuck do Death, ou ia o vocalista do Cannibal Corpse, e falavam sobre cometer crimes, sobre estripar pessoas. Era uma música brutal, uma música violenta. Mas quando eles saíam do palco, eles davam entrevista falando como era andar de skate no final de semana, como a vida deles era maravilhosa, como a casa que eles compraram na praia era bonita. E o Sarcófago era a banda que tentava viver o que eles passavam. Então, ao mesmo tempo que eles estavam falando sobre esses temas, você abria o disco dos caras, era uma foto no cemitério de Confins, em Minas Gerais. Você via a descrição, eles não falavam, tipo, ah, eu tenho 16 anos, moro aqui há tanto tempo. Era uma descrição, não, fulano veio direto do inferno para trazer o som mais brutal e tal. Eles criavam isso em torno deles, e isso atraía o black metal norueguês. Isso ajudou a formar a noção de black metal de lá. Basicamente, o death metal, ele era aquela coisa mais fantasiosa. Não tinha essa coisa de viver a cena, de estar dentro da cena. Era só uns caras que faziam música com riff, bateria pesada e falando qualquer coisa relacionada à morte. O black metal, ele introduziu essa noção de fazer parte de um movimento. Black metal foi eu acho que ele foi o primeiro gênero musical a criar uma politização dentro da música, a fazer pessoas se unirem por um ideal. O death metal, por exemplo, nunca teve um ideal. O black metal criou essa noção de lutar por um ideal dentro da música. Levando a sério, isso até acontecia antes, mas era, por exemplo, o punk, que era um negócio... Ah, galera, a gente é anarquista, tá? Beleza. Aí saía na rua, usava droga e derrubava lata de lixo. Era uma coisa ridícula. Não é bem o ideal. Era só uma farra que eles faziam. Eles iam no show, usavam droga, aquela coisa de mosh, sei lá o quê. E fica nisso mesmo. Nunca tentaram, nunca fizeram um ato pra simbolizar uma revolta ou alguma insatisfação na vida deles. Era só uma coisa de um grupo de pessoas que ia lá, bebia, usava droga e voltava pra casa. Só isso. O black metal, o black metal, ele se destacou pela questão da atitude das pessoas irem lá, queimava a igreja, assassinava. Ei, cara, você tá avançando muito. Calma aí, tá dando spoiler. Tá dando spoiler. Mas é só pra pessoa entender essa comparação, a diferença entre death e black no âmbito ideológico. Come on! Leipzig! Come on! Join us! Pure fucking Armageddon! Recapitulando, a gente tem lá a evolução do metal de sempre, cada vez mais pesado, os caras querendo tocar mais, mostrando que eles são melhores. Aí, já final da década de 80, a gente tem as bandas que realmente estão fazendo algo novo: Tormentor, Sarcófago, Bathory e Venom. E na Noruega, nesse período, a gente tem uns caras que estão sendo muito influenciados por essas bandas. Esses caras vão formar o Mayhem, que é a banda retratada no Lords of Chaos. E eram assim como acontecia aqui no Brasil, jovens que queriam uma música mais extrema, que queriam fazer parte de algo, porque eles não se identificavam com nada que vinha de fora. No início, o Mayhem era um projeto entre amigos que tentavam criar algo novo, então eles não queriam muito ir na onda do death metal, nem fazer coisa antiga, tocar New Wave of British Heavy Metal, por exemplo, que já estava abandonada. E eles falaram, não, vamos fazer o nosso estilo de música, vamos pegar essas bandas que a gente gosta e vamos tentar criar algo novo. No início era bem ruim, pra ser honesto. O Mayhem tem uma demo chamada Death Crush, você ouve aquilo e é horrível. Não só é horrível de, é muito pesado, é mal gravado, mal tocado, é horrível, era ruim. Mas eles estavam tentando, eles estavam evoluindo o estilo deles. Mas pra falar a verdade, a música Death Crush mesmo, eu gosto, cara. Eu acho aquela música muito boa. Mas eu confesso, o resto do álbum, tirando a música Death Crush, é horrível, é inaudível. Nessa época, nessa vontade de criar algo novo, o Euronymous começa a surgir como líder da banda. O Euronymous, ele era um cara que sabia fazer propaganda, sabia vender as ideias, ainda que ele não executasse tão bem. Então, ele investia muito em propaganda, muito, muito, muito. Por exemplo, ele consegue o Inri do sarcófago para mostrar para eles e dizer que aquilo seria o que eles iam buscar como um norte. Porque ele envia carta pro Brasil falando que ele tem uma banda na Noruega, que a banda dele é muito influente, ele tá buscando novas coisas pelo mundo e tal. E o Wagner Lamounier manda para ele uma cópia do Inri. Ele começa a ouvir metal do mundo inteiro trocando carta. Então ele liga pros caras, troca carta, escreve falando que está interessado em conhecer o som deles e vai recebendo coisas do mundo todo. Ele sequer tinha uma banda. O Euronymous faz o Mayhem ser conhecido através de troca de carta, faz o Mayhem ser algo no underground, sem que o Mayhem tivesse gravado algo. O Mayhem tinha uma demo horrível, que era Death Crush, e já era conhecido. O nome Mayhem já era conhecido e já atraía pessoas. Não, mas calma aí, o Mayhem era conhecido dentro de uma cena bem pequena, porque do jeito que você tá falando, parece que ele era conhecido nacionalmente, internacionalmente. Não, isso não. O Mayhem, ele era conhecido entre algumas poucas bandas da época que fazia, que tocavam metal extremo, somente. Não era conhecido pelo pessoal comum da Noruega, não era uma banda que representava a Noruega, não era nada assim, era só uma bandinha que o pessoal sabia que estava tendo ali na Noruega e que estava crescendo, só isso. Exatamente. Inclusive no documentário sobre o Mayhem, chama Total Fucking Mayhem, conta a história desse início da banda. Eles dizem que eles não conseguiam nem tocar pros amigos, porque ninguém queria ouvir. Então eles falavam, não, a gente tem uma música tal, vem aqui, e ninguém aparecia. Eles só conseguiam tocar quando uma outra banda que tinha um pouco mais de sucesso, era um pouco mais aceita, fazia um show. Aí eles iam, assistiam o show da banda, e no final falavam, a gente queria tocar também. E aí subiam no palco e tocavam as músicas do Mayhem. Mas era pra, na Noruega, era pra 5, 6 pessoas, sabe? Um grupo de amigos deles que sequer tinha interesse nisso. No resto do mundo, eles eram mais conhecidos pela propaganda do Uranus, porque o Uranus podia falar que ele tinha a maior banda de metal da Noruega e ninguém ia saber disso. Mas lá, onde ele tinha que tocar mesmo, as pessoas viam como era ruim, era completamente ignorado. Então, é muito mais a propaganda nesse início do que a qualidade, do que realmente ser representativo, que não era. O Mayhem, ele era mais conhecido pelas fotos, pelos flyers que o Euronymous fazia para divulgar, do que pela música em si. Aquela banda que todo mundo achava legal, todo mundo queria ser igual, mas ninguém nunca tinha ouvido, e eles se mantinham assim por um tempo. O Mayhem, ele era mais conhecido pelo visual que a banda, que o Euronymous colocava na banda, porque basicamente o Euronymous, ele era meio que o como é que chama aqueles caras, que era o figurinista da banda, ele decidia a roupa que o pessoal ia usar. Então ele falava, nós vamos usar jaqueta de couro, corpse paint, cinto de bala, e cruz invertida para tirar as fotos, etc. Espada, essas coisas mais medievais. Então o Mayhem, ele ficava conhecido como uma banda que tinha um visual extremo, entendeu? Não era aqueles caras... Porque o visual que o pessoal tinha do metal extremo era do death metal, que eram os caras lá com uma blusa de banda normal e uma calça jeans e o tênis, só. e um cabelo mediano. Os caras do Black Metal tinham um cabelo enorme, o Euronymous até que não, mas o resto tinha o Varg, o Faust, os outros caras, o Fenris tinha um cabelo gigante. Então eles criam essa imagem impactante, essa imagem de pessoas que vieram direto do inferno e ficam conhecidos por isso, não pela música. Um exemplo de como o Euronymous era bom em criar uma imagem de algo que não existia é o próprio Euronymous. Depois a gente ainda vai falar um pouco mais sobre ele quando ele cria o selo, isso fica mais claro. Mas já nessa época ele vai assumindo cada vez mais uma figura que ele era chamado na Noruega de o padrinho do black metal. Ele era o cara que fez tudo acontecer. O Euronymous, pessoalmente, era um cara baixo, era um cara que não tinha a menor imposição física, ninguém respeitava ele dentro da cena mesmo. E, sabe, um cara meio bobão que queria fazer algo acontecer, mas não sabia como. Só que a imagem que ele passava era a imagem de um semideus, então as pessoas queriam conhecer. Falavam, nossa, imagina como será conhecer o grande Euronymous. Imaginava um cara de 4 metros de altura, com um machado e tudo isso. E era só um adolescente de 16 anos, baixinho, em casa, querendo ter uma banda. Mas ele vendia bem. O Varg conta uma história que, se eu não me engano, veio... Acho que era um pessoal de Bergen, que é a cidade do Varg, que nasceu. Eu acho que era, não sei se era de pessoal de Bergen ou da Suécia. Eles foram para Oslo para conhecer a banda Mayhem, conhecer o Euronymous consecutivamente. E o Varg fala que na hora que o pessoal viu o Euronymous, aquele cara com cabelo chanelzinho, baixinho, franzino, magrelinho, o pessoal ficou decepcionado. O pessoal ficou com vontade de ir embora e perdeu totalmente a graça daquele visual black metal que o pessoal passava. E aí, como o Euronymous criava bem essa imagem, mas ele não era burro, obviamente, ele falou, se eu tiver uma banda de verdade, isso aqui vai ficar grande. Se eu já tenho a imagem, eu já fiz ela ser conhecida fora, e eu só não tenho o som, é só eu ter o som, que é a parte mais simples, e aí o Mayhem vai finalmente ser a banda que eu quero que ela seja. Nessa época ele começa a testar vários vocalistas. Eles mesmos tentam cantar, não dá certo, aí chamam os caras próximos, mas ninguém entende, ninguém sabia o que era black metal. Eles estavam tentando criar algo que não existia no mundo. Então mostravam lá o disco do Tormentor e o Inri do Sarcófago e falavam, ó, faz algo mais ou menos assim. Aí o cara cantava e não combinava. Ainda não existia o vocal gutural típico do black metal, isso ainda não existia. Eles estavam tentando criar. E aí, um processo longo de procurar um vocalista, nunca dava certo. Existia uma fanzine chamada Slayer, que era uma fanzine. Fanzine é um cara que escreve como se fosse um jornal, mas ele não ganha nada e é vendido muito barato, sabe? Você paga tipo R$1, recebe por correio todo mês, e a fanzine tem lá os discos que ele ouviu, ele escrevia, geralmente ele escrito à mão até. Ele, tipo, ouvi tal disco, o disco é muito bom. Era e uma revista, eu quero viajar pra algum assunto, basicamente isso. É, do jeito mais amador possível, não era nada. Não era uma revista grande, era só um cara fazendo. O editor de uma fanzine, que era a Slayer, falou pra ele sobre o Dead, que era um vocalista sueco, que já tinha uma banda chamada Morbid, e também falou pro Dead do Mayhem, então ele meio que ligou os dois. O Dead, ele tocava exatamente no estilo que o Mayhem procurava, só que ele estava em outro país, então era mais difícil eles se encontrarem. Mas o Morbid, quando você ouve o Morbid, você vê ali o estilo de vocal típico do black metal, o estilo de vocal que hoje caracteriza o black metal já existia ali, só precisava ser um pouco melhor trabalhado. Eles não sabiam quem era o Dead, eles não sabiam qual era a cara do Dead. Ele só tinha um nome, ele se chama Dead e é da Suécia. E aqui o telefone caso vocês queiram falar com ele. Eles ligam pro Dead e convidam ele pra banda. O Dead fica de dar a resposta. E aí, vamos falar um pouco sobre o Dead agora, porque ele é um personagem muito, muito interessante também. Você pode contar, você conhece mais a história dele até do que eu. Você pode fazer essa parte? Posso. Então, é o seguinte, o Dead e o pessoal do Mayhem, eles entram em contato, aí o Euronymous porque pela fanzine não tem como você saber o jeito que o cara toca, era só um... canta, na verdade, né? Que ele veio a ser vocalista. Então, a fanzine, ela só fazia um mini review de como era o estilo musical do Dead. Aí, nesse contato deles, o Euronymous... Não, o Dead manda uma tape, uma fitinha, pro Euronymous cantando alguma música, tocando alguma música da banda dele, da Morbid. E o Euronymous fica assim... Só um segundinho, só pra... Não quero interromper, mas é porque é importante. Não, pode falar. A fita vem num envelope, um puta papel pardo, que dentro tem a fita em si com a música do Morbid e um rato preso numa cruz. Então, pro Euronymous, que era o cara que queria criar a imagem de, ó, nós somos a banda mais pesada do mundo, nós somos o mal encarnado. Imagina receber isso. Um rato preso numa cruz e a tape que ele mais esperava. Então não tinha como ele não chamar o Dead pra banda. Pode seguir agora. E além disso, dessa imagem que o Dead já tinha passado pra ele de ser extremo, que era o que ele tava procurando, ele viu que o vocal do Dead era exatamente o que ele queria no Mayhem. Aquele vocal gutural que causava até arrepio em quem ouvia. Então o Euronymous chamou o Dead pra lá o mais rápido possível. E foi nesse mini contato que eles tiveram que o Dead entrou pro Mayhem. E o Dead, ele tem uma contribuição muito pesada também pro Black Metal, porque o Sarcófago já tinha mostrado pra eles que eles tinham que viver o Black Metal de alguma forma. Não podia só ser um estilo que você vai lá, vai no show e volta pra casa. Você tinha que fazer parte de uma cena, e a cena seria o que ditaria sua vida a partir daquele momento. Só que não existia a cena, não existia a imagem do Black Metal. Eles tinham que criar algo também. O Dead, ele era um cara muito particular, porque quando ele era criança ainda, ele sofreu um acidente, ele teve algo perfurado, você lembra o que foi exatamente? Ele quebrou alguma coisa perto da bacia ali. Era algum... Eu não sei exatamente o nome da parte que ele quebrou. Eu sei que ele sofreu um acidente, acho que nessas... Sabe essas pistinhas de gelo? Sei lá como é que chama lá. Essas... Esquiando lá, né? Não era exatamente esqui daqui da neve, dessa montanha. Era naquelas... Aquelas pistas de gelo que você vai lá com aquele patins que tem um ferro embaixo, eu não sei o nome de nada. Mas era isso, ele tava brincando disso e ele sofreu um acidente, quebrou uma parte ali perto da bacia, se eu não me engano. E ele morreu, ele literalmente morreu. Mas conseguiram ressuscitar ele no hospital. Aí desde então, os familiares, o pessoal que tinha contato com ele, eles falam que depois desse acidente, depois dessa experiência de pós-morte dele, ele ficou obcecado com essa filosofia da morte, com esse misticismo por trás da morte. Isso acontece quando ele é criança ainda, ele tinha tipo, 10 anos. 10, 12 anos, por aí. Ele se convence, isso é uma questão clínica, não sei o nome porque a gente não é médico, mas é uma questão clínica que acontece com algumas pessoas. Aconteceu com ele. Ele se convence de que ele já está morto. Então o corpo dele, que ele convive todos os dias, não é mais o corpo real dele. Ele vive no mundo dos mortos, e esse corpo dele é o que tá aprisionando ele, não deixa ele ir pra esse outro mundo. É uma coisa que obviamente vai levar ele a ter pensamentos suicidas, é claro. E desde criança ele já passa a viver com isso. Ele sofre um acidente, morre, e aí quando ele é ressuscitado no hospital, ele tá convencido que não, que ele não foi ressuscitado, que ele morreu, que não deveriam ter ressuscitado ele, e que o certo era deixar ele morto pra ele ficar no estado original onde ele deveria ter continuado. Ele cresce com isso, e ele é completamente obcecado com a morte. Todas as letras dele falavam sobre a morte. Ele tem vários desenhos que você pode encontrar facilmente, que é ele morto desde criança, ele morto andando e se livrando do corpo antigo dele, que ele via como algo que o aprisionava. Então o Dead, ele tinha tudo, a personalidade dele, a voz dele, o visual dele, tudo fazia o Black Metal ser possível. Ele oferecia pro Black Metal o que o Black Metal precisava. O Dead, ele era a personificação do Black Metal naquela era. When it's cold and when it's dark, the freezing moon can obsess you. Quando ele vai pra Noruega, e aí o Euronymous não sabia disso, tá? O Euronymous só vê a carta lá, ouve a voz e fala, esse cara, eu quero ele na banda, chama ele pra Noruega. Ele vai pra Noruega sem ter nenhum planejamento. O Mayhem era uma banda muito pequena, eles não podiam contratar um cara. Eles falaram, vem aí, vamos tocar, vamos ver o que vai dar. Chega na Noruega, ele não consegue se manter bem, ele usa uma espécie de assistencialismo lá do governo, tipo um Bolsa Família norueguês, entre aspas, pra se manter nesses primeiros meses. Então tem pouquíssimas condições. Eles vão morar numa casa todos juntos, a banda Mayhem, para tentar compor mais e tal. E é uma casa barata, completamente suja, sabe? É um ambiente ruim de se morar. E ele já tinha essa condição antes de pensar em suicídio, de ser obcecado com a morte. Isso começa a piorar muito. E ele começa a, por exemplo, isso é retratado pelos caras da banda, ele começa a ficar obcecado pela morte a um ponto que ele sai procurando animais mortos, procurando cachorro, gato morto, pega esses animais, coloca numa sacola e guarda isso embaixo da cama dele, porque ele gosta de sentir o cheiro da morte. Então todo dia quando ele acordava, ele inalava. Exatamente, o cara acordava, pegava um saco com animais mortos, cheirava e falava: ah, agora eu sei como é a morte, já estou bem, me sinto bem. Ele, por exemplo, antes de gravar, antes de fazer show ou ter contato com pessoas, pegava a roupa que ele usava para gravar, enrolava em algum animal que já estava morto e deixava enterrado por dias. E aí quando ia ter algum show ou alguma coisa assim, ele desenterrava horas antes do show, usava a roupa e com isso ele se sentia morto, porque ele tinha o cheiro de cadáver nele. Ele é o cara que vai usar o corpse paint pela primeira vez. Essa pintura tradicional do black metal, que a gente olha e não entende muito de onde vem, não é inspirada pelo Kiss, pelo Ney Matogrosso, por esses caras que se pintavam como uma forma de fazer arte. Ah, eu tô pintando aqui pra expressar algo. O Dead, a ideia do corpse paint é se parecer um cadáver. Ele meio que se fantasiava de cadáver e tentava ser o mais próximo de um cadáver possível. O corpse paint é uma pintura de um cadáver em decomposição com uma roupa que estava junto com o cadáver em decomposição, com o cheiro da morte nele. E ele é o cara que... o black metal surge com ele, porque ele realmente vivia isso. Sem nem saber o que era sarcófago, porque só foi apresentado pra ele depois, ele já vivia o que o sarcófago tinha apresentado pro black metal norueguês, leva isso pra Noruega, e aí é o Dead que faz o Mayhem ser tão grande, porque finalmente eles não só têm a propaganda, mas também tem o vocalista e o cara que passa a imagem da banda como ninguém. E justamente por ele ter muito desses pensamentos de que ele já estava morto, de que ele queria voltar para a morte, porque o Dead ele falava muito do suicídio para ele, não era assim, ah, eu quero acabar com o meu sofrimento, não era isso a questão suicida do Dead. Era como se ele quisesse voltar para a terra natal dele. Ele falava que o objetivo dele era voltar para os bosques. O que dá a entender que quando, na época que ele morreu, ele se viu num bosque, alguma coisa assim. E ele sempre falava disso, os desenhos deles eram todos sobre isso. Então, ainda mais quando a vivência dele com o Euronymous, que era horrível, até o pessoal da banda falava, o Hellhammer falava, o Varg falava, ele não gostava do Euronymous, os dois não se davam bem. Isso assim, um tempo depois já de convivência, os caras morando junto. O Varg fala que o Dead, quando o Euronymous estava em casa, ele não saía do quarto, o Dead não saía do quarto, só saía para comer raramente, porque o Dead também tinha uma coisa de prazer em sentir dor. Muitas vezes o pessoal relata que ele ficava dias sem comer com o único intuito de sentir a dor da fome. Ele só comia quando ele estava prestes a desmaiar. Então, todos esses pensamentos, todas essas atitudes e essa vontade de morrer do Dead, não porque ele era triste, mas porque ele sentia que ele não estava no lugar onde ele devia estar, fez com que ele se matasse bem cedo. Então, o que ele fez? Ele esperou um dia que o pessoal da banda todo saiu para fazer coisas deles, pessoais, e na casa que eles moravam tinha uma espingarda, uma shotgun, né, uma 12. Aí ele cortou os dois braços, né, na vertical do punho em direção ao cotovelo, e ele viu que ele não ia morrer assim, então ele foi, pegou a shotgun que tinha na casa, que eu não lembro de quem que era, e simplesmente deu um tiro na testa. Aí o que aconteceu depois disso? Quando o Euronymous chegou na casa, ele pegou aquelas maquininhas de foto, máquina descartável, não é? De foto, alguma coisa assim. Aquelas maquininhas da década de 90, 80, que não tinha qualidade nenhuma, parecia mais uma pintura de uma criança. Ele pegou, em vez de chamar a polícia, ele pegou, tirou uma foto e usou como capa do próximo álbum que eles iam fazer. E... o filme que a gente comentou, o Lords of Chaos, o Euronymous é mostrado como o cara legal, o cara que tenta animar o Dead, leva ele pra festa, é o completo oposto disso. Aqui a gente já vê como funcionava o Euronymous. Ele era o cara que só se preocupava em ser famoso, em criar uma imagem que era mentirosa. Então, por exemplo, quando ele vê o amigo dele morto, tudo bem que eles não se davam bem, mas ainda assim, é um cara que vivia com ele. Ele chega e vê o cara morto, com os dois pulsos cortados, tendo dado um tiro na cabeça. Ele não chama a polícia, ele não chama ajuda, ele não tenta ver como as coisas estão. Ele sai da casa onde ele tá, vai até uma loja de esquina, compra uma máquina descartável, volta, tira uma foto e ainda ele organizou a cena do suicídio. O cara doentio, ele pegou a arma e colocou de um jeito mais bonito, pegou a faca que ele tinha usado pra se cortar e colocou do lado da cabeça do cara aberta. Ele meio que deixou tudo mais bonitinho, tirou uma foto e guardou essa foto pra ser usada no futuro, porque ele usa a imagem do vocalista da banda dele que se matou pra vender disco. Ele era um cara que não tinha a menor preocupação com, não, eu quero que as pessoas estejam bem, o cara é meu amigo, o cara acabou de morrer. Ele só se preocupava em, o Mayhem tem que ser grande e eu vou fazer o Mayhem ser grande pra eu ser reconhecido. Era um completo psicopata, que isso fica mais claro ainda. É, inclusive essa foto ela foi usada no, como capa do álbum The Dawn of the Black Hearts, de 95. Aí pra quem tiver curiosidade vai estar aí na edição do vídeo a capa. Só um adendo aqui. Essa imagem que a gente tem hoje do black metal, do cara que se corta, tem essa atitude brutal, ela surgiu com o Dead. Ele foi o primeiro a fazer isso no palco, a se cortar, até essa imagem impactante, essa imagem chocante, essa coisa aterrorizadora que a gente tem hoje em dia no black metal. Isso aí surgiu com o Dead. Ele que tinha shows que o pessoal saía lá e tinha que levar o Dead direto pro hospital, porque ele se cortava com faca, caco de vidro, e chegava o final do show, o cara tinha perdido tanto sangue que ele tava bambo, tinha que levar o cara pro hospital. Realmente, pra dar o que ponto, o Euronymous tentou criar só na cabeça dele e não conseguiu executar, essa imagem do cara que é um demônio e assusta as pessoas na forma que ele age. O Dead era isso de verdade. É, o Dead realmente era isso e ele nunca conseguiu nem chegar perto, por isso ele tinha tantos problemas com o Dead e posteriormente com o Varg, porque esses dois caras representavam tudo que ele queria ser e nunca conseguiu. Na verdade, essa essa péssima convivência que eles tinham não era nem por... O filme representa assim, né, que o Euronymous não tinha atitude, essas coisas, mas na verdade era porque o Euronymous, ele... O Varg fala, o Hellhammer fala, o pessoal da época, todo mundo falava que o Euronymous, ele era uma pessoa bem, bem difícil de conviver, porque ele era, primeiro que ele era porco, que ele era desleixado, preguiçoso. Preguiçoso, a gente vai falar disso quando a gente for falar da Helvet. O cara era assim, a pior pessoa pra você conviver, o cara não fazia nada, é preguiçoso, todo fodido. Então ninguém gostava dele, de ver, assim, eles tinham contato com ele só porque era da banda Mayhem, eles precisavam dele, não tinha como simplesmente excluir o Euronymous e pronto. Eles precisavam do Euronymous pra fazer as coisas que ele... fazer toda a divulgação do black metal que eles queriam fazer, porque o Euronymous, que era o dono da Helvet, que era assim, a gravadora do black metal na Noruega. Então todo mundo ali convivia com ele, mas ninguém gostava dele. Eu acho que não era nem por causa dessa parte que você falou de dele não ter atitude. Era porque ele era um lixo de pessoa mesmo. A personalidade dele devia ser uma merda. Ser aquele cara que... Vamos agora pro que causou tudo isso. Vamos. Que é a Helvet. Dead tá morto. O Mayhem finalmente tem o disco pra mostrar que o som deles era bom. Que é o Live in Leipzig. Que mostrou ali que existia a mesma banda. Que agora ele poderia negociar melhor. E ele precisava fazer a cena acontecer, ele precisava levar as coisas além do Mayhem por si só. E aí, nesse inteirinho todo, o Euronymous, ele tinha uma loja onde ele vendia discos, mas era uma loja de discos. Ele vendia lá o disco do Mercyful Fate, o disco do Sepultura, o disco do Mayhem, discos em geral. Não existia ainda a cena black metal, não existiam ainda as bandas que fizeram parte do Inner Circle e que criaram o black metal que a gente conhece hoje. É, a Helvet ela era mais uma lojinha de disco que ninguém conhecia, o pessoal só passava ali e via que tinha uma loja de disco, mas ninguém sabia quem que eram as pessoas por trás da Helvet, porque ninguém conhecia o black metal ali. Então, a Helvet ela passou a ser mais frequentada depois que o Mayhem teve o Dead. Então, com o lançamento lá do Live in Leipzig e dos álbuns anteriores ali, que teve também lançamento do álbum do Burzum, Dark Throne, todo mundo lançava, todos esses lançamentos saíam na Helvet, porque no meio dessa história toda, para divulgar o black metal, que o pessoal lá não queria... Porque tinha um problema com o black metal nessa época. Nenhuma gravadora queria lançar música de black metal, porque era algo muito esquisito. Ninguém entendia o que eles estavam fazendo. Não era comercial, né? É, não era comercial. Não era um som que o pessoal padrão de metal queria comprar, queria ouvir. Então, no meio disso tudo, o Euronymous ele resolveu criar o próprio selo dele para lançar disco, que era o Deathlike Silence. Aí ele lançava no Deathlike Silence Burzum, Dark Throne, Mayhem e as outras bandas mais locais ali que eles tinham contato. Criar o Deathlike Silence, ele também faz uma coisa que é o que ajuda a definir o black metal nesse primeiro momento, que é criar o slogan da Deathlike Silence. Ele vai colocar um logo, logo atrás de todos os discos, que tá dizendo No Fun, No Core, No Mosh, No Trends. São as quatro coisas proibidas no black metal. No fun é proibido a diversão, a música feita para ser divertida, música de vou sair aqui com meus amigos e vou curtir a noite, que era o hair metal, essas bandas mais alegres, metal castelinho e tal, eles não gostavam disso. No core, porque o core ele era o estilo de música que derivava de outros estilos, como hardcore ou sei lá, o grindcore, ele derivava de um estilo maior. As coisas. Normalmente tudo que vem com core na frente é viadagem. Ele pega uma coisa que é pesada, deixa mais levinha, e aí ele coloca o core. Não é o original, é essa versão core. Então eles eram contra isso. No trends, trend de moda, porque eles não seguiam moda nenhuma, era a coisa mais anti-moda possível. Enquanto todo mundo na década de 90 tava indo pro grunge, tava lá querendo ser meio largado, mas aquele largado é produzido. É dos hips ali. Exatamente, os hips dos anos 90, os caras eram produzidos e ficavam lá, não, a gente nem se arrumou pra vir pra cá, só que ele tinha aquele cabelo bagunçado e milimetricamente bagunçado pra ficar legal, era essa a época dos anos 90, ou eram os caras tipo Axl Rose, esse estilo de música, e eles queriam ser o oposto disso, era o cara que parecia um cadáver e que não tava nem um pouco preocupado com o visual, é o que eles buscavam. Exatamente, e o No Mosh porque eles diziam que o black metal era pra ser sentido. Não era pra ficar lá pulando com seus amigos, tendo good vibes e esse clima legal de show de metal. Você ouvia o som dos caras e você absorvia ódio puro. Você ficava com vontade de matar o cara que tava do seu lado. Era pra isso que eles faziam esse tipo de música, né? Pra despertar esses sentimentos mesmo. A gente vê cenas dessa época, inclusive a cena do Live in Leipzig, o show era exatamente isso. Hoje em dia, show de black metal tem mosh até. Eu já fui em alguns shows aqui em São Paulo que tem mosh, porque quem frequenta é a galera que vai em shows de metal no geral. Mas as pessoas dessa cena, eles faziam isso. Eu no show, tava lá o Dead cantando, o cara ficava olhando pro Dead ali maravilhado, pensando, cara, o que eu tô vendo aqui, porque ele percebia que era uma coisa grande, ou olhando pro chão e, sabe, se sentindo oprimido por aquilo, porque era uma música que buscava fazer isso, buscava te esmagar enquanto você ouvia. Não tinha, vamos ficar fazendo mosh curtindo com a galera, o black metal era o oposto disso em tudo. E aí... Quando isso acontece, isso aqui é o momento final de criar a imagem do black metal. Esse símbolo da Deathlike Silence, essas quatro regras criadas pelo Euronymous, elas dão a imagem e a partir daqui a coisa não muda mais. A imagem da first wave do black metal, que influenciou todas as outras, está criada. Na gravadora dele, ele vai começar a lançar os discos e aí o Varg aparece. O Varg, que lá no filme é o cara que era o seguidor dele e tal, já tinha uma história anterior a isso, porque o Varg era um cara politizado desde criança. Ele fala até num texto dele, publicado no site dele, onde ele conta sua história de vida, que quando ele tinha 6, 7 anos, ele gostava de sair com os amigos dele, fazer espada cega, ou pegar uns escudos de madeira, alguma coisa assim, e ficar na floresta se batendo até de madrugada, porque eles queriam reviver o que os seus antepassados tinham passado. eles eram caras muito nacionalistas na Noruega. Eles até, quando ele tinha lá 12, 13 anos, teve o primeiro McDonald's em Bergen, que era a cidade dele, e aí ele pegou um monte de espingarda de pressão e pedra e pegou a bicicleta, foi, parou na frente do McDonald's e começou a atirar no McDonald's pra expulsar os caras de lá. Isso é a maior atitude nacionalista que alguém podia ter. Imagina uma criança de 12 anos de idade parando com uma bicicleta e dando tiro de pressão e falando: sai daqui, vocês não vão trazer essa comida industrializada pra minha cidade. Parando lá na frente com a bicicleta de rodinha dele. Depois correram fazendo aquele zininho, blim, blim, blim, blim. E aí o Wagner, tendo esse impacto, quando ele chega na cena black metal, ele leva também a política pro black metal, uma coisa que antes não existia. Antes era uma coisa pra se sentir triste, a ideia era só isso. O Wagner leva muito orgulho nacional pro black metal. Isso chega até em outras bandas. Por exemplo, o Darkthrone, ele tinha mensagens nacionalistas nos seus primeiros discos. Na contracapa dos discos, eles escreviam Aryan black metal ariano. Eles tinham mensagens de, por exemplo, para ser consumido na Noruega, porque a música era feita para noruegueses. Então ele traz um impacto político que não existia antes. Deixa de ser só música e passa a realmente ser um grupo que tem aspirações maiores. Essas aspirações vão levar à queima de igrejas, que é o que acaba marcando muito essa época. O Varg, ele via o grande mal da Noruega no catolicismo. O Hieronymus nem se preocupava com isso. O Hieronymus, como eu disse, a posição política dele era: eu sou comunista porque Stalin matou muita gente, e matar gente é legal, então eu sou comunista. Ele não entendia nada disso. Sim, o Burzum e o Darkthrone, eles trouxeram essa posição nacionalista. Eles falam basicamente a mesma coisa, eram letras com temáticas pagãs, né? E a diferença era o seguinte: o Mayhem fazia músicas focadas no assunto morte, satanismo, no sentido filosófico, na imagem, né, que eles usavam, e atitudes extremas em geral, enquanto o Darkthrone e o Burzum faziam letras mais paganistas, do folclore norueguês. Então você tinha lá o A Blazing the Northern Sky fazendo alusão ao clima nórdico de inverno e essas coisas, né? Tem até músicas deles com esses temas, que é a Pagan Winter. E o Burzum lá falando de mitologia nórdica e até um pouco de fantasia de jogos de RPGs, né? Que o Varg gostava. E ele gosta até hoje. Inclusive ele até lançou um jogo próprio dele chamado Mifarok. Então, enfim, o Mayhem queria chocar os outros somente pelas atitudes extremas, enquanto o Darkthrone e o Burzum queriam trazer essa posição nacionalista para dentro do black metal. O black metal, desde o início, ele tinha essa questão de colocar a força, de colocar virtudes. Ele era até bem inspirado em Nietzsche nisso, porque a ideia é que existiam pessoas fortes, pessoas virtuosas, e elas deveriam reinar. As pessoas fortes não deveriam ter pena das fracas, deveriam reinar sobre as fracas. Isso é uma constante do black metal. Eles veem o fraco como o cristianismo, porque é a religião que chega e oferece a salvação para todo mundo, e diz que você vai na igreja e reza, você vai para o céu e tudo está garantido. Todos eles gostavam do paganismo, porque a imagem do paganismo dos vikings antigos era a imagem do black metal. Era a imagem que você tinha que morrer em combate para ir para Valhalla, e a sua vida inteira tinha que ser dedicada a uma causa que era expandir a sua cultura, que era proteger a sua cultura. Então todos eles se viam no paganismo. E incomodava muito, especialmente ao Varg, que a terra dos seus antepassados, que eram pagãos, tivesse tantas igrejas. Quando a Igreja Católica chegou na Noruega, e em todos os lugares onde ela chegava ela fazia isso, ela ia nos lugares que eram os pontos de culto locais. Então chegavam, por exemplo, numa montanha onde se cultuava Odin. E para fazer esse sincretismo religioso e substituir a religião de Odin, eles chegavam na montanha e construíam uma capela. E falavam: oh, agora vocês podem continuar rezando para Odin, mas aqui vai ser uma capela onde também se reza para Jesus. E as pessoas: não, tudo bem. E aí a primeira geração ia lá e ia continuar rezando para Odin. A segunda rezaria para Jesus e para Odin. A terceira e a quarta rezaria só para Jesus. Então o catolicismo era emplacado contra a vontade das pessoas e sem que elas percebessem. Pro Varg, isso era um crime completo, isso era um crime contra a cultura, contra o que os seus antepassados defendiam. Então ele odiava, por exemplo, ir em uma igreja que era centenária e todo mundo olhava e falava, nossa, que beleza, essa igreja tá aqui há 400 anos. Ele pensava, antes disso, aqui tinha um altar para cultuar deuses nórdicos, para cultuar Tyr, por exemplo. Esse altar foi completamente destruído para criarem essa igreja. Então, a gente não tem que olhar para a igreja com essa visão de que, ó, que beleza, tá aqui há 400 anos. A gente tem que olhar com raiva, falando, antes disso, há 1400 anos, já tinha um altar que nossos antepassados construíram e foi destruído para fazer essa igreja. Esse ódio dele ao catolicismo vai fazer com que a queima das igrejas, que é uma questão muito mais política do que satanista, é vendida pela mídia na época como satanismo puro. Como, ah, eles estão queimando as igrejas porque eles querem louvar Satã. É vendido porque as pessoas ficavam com medo. Mas não era isso, a questão não era essa. A questão era, eu quero destruir essa igreja para fazer renascer o espírito pagão que está nessa terra e para incentivar pessoas a fazerem o mesmo e tirar o catolicismo da Noruega. O Varg é o cara que vai fazer isso, que vai trazer a política nesse ponto pro black metal. E só para reforçar essa ideia de que o black metal inicialmente nada tinha a ver com o satanismo em si, é que depois desses acontecimentos aí de queima de igreja, assassinato de um gay lá, etc, que a gente ainda pode comentar na frente. O do gay é rapidinho. Um cara que trabalhava na Helvet pro Euronymous, que era o Faust, ele esfaqueou um gay, só isso. Só pra pessoa não ficar pensando que teve alguma coisa demais nesse assassinato de gay, etc. Ninguém nem sabe o real motivo, só sabe que esse cara assassinou um gay, somente. Então, o pessoal da época lá, a mídia, pra ganhar, né, visualização, ganhar imagem, eles colocavam o black metal como algo extremamente satanista. Tem até aquele documentário Satan Rides the Medium. Mas depois disso, teve... Eu não lembro se ele era um pastor ou se esse cara era um jornalista mesmo. Mas ele fez uma pesquisa a fundo sobre o black metal nessa época. E ele chegou, assim, não sei se era revista, jornal. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi isso. Pra você entender, eu vi isso em 2014. Mas enfim, ele chegou e falou o seguinte... eu estive dentro da cena do black metal, eu conheci as bandas e eu afirmo, eu não vi um único satanista. Então, só para reforçar essa ideia, mas pode continuar aí. E o que faz isso tudo acontecer, a queima de igrejas, a morte do cara que era gay pelo Faust, o que faz a morte do Euronymous futuramente, o Varg, para quem não conhece a história, que é esse cara que era mais politizado, acaba matando o Euronymous depois. Euronymous é o cara que criou a loja, que tentava vender tanto essa imagem, mas o que faz isso acontecer é um movimento que é o Inner Circle norueguês, é o Círculo Fechado. Como já existiam muitas pessoas procurando a música, e aí nesse processo que a gente está falando, discos iam saindo. O Burzum lançou o primeiro disco deles, que é muito bom e era bem diferente também do que era feito pelo Mayhem, então já trouxe mais gente. O Darkthrone, que era uma banda de death metal chamada Black Death, ele migrou pro black metal, e o Darkthrone era uma banda que sabia tocar. Enquanto o Mayhem era os caras aprendendo, o Burzum era o Varg, que tinha um talento, mas ele propositalmente fazia uma música difícil para ser acessível. O Darkthrone não, o Darkthrone tinha um Fenris, que era um puta baterista, o cara tocava muito, e juntou, todo mundo chegou e falou, olha, vamos tocar black metal, que isso tem mais a ver com a gente. Então o Darkthrone, musicalmente, é a melhor banda de black metal de longe dessa cena, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Tudo isso vai saindo, e mais pessoas vão chegando para a cena, as pessoas vão vindo de outros países para conhecer aquilo, vão se atraindo pelo black metal. Para fazer essa divisão entre quem faz o black metal acontecer e quem só observa o black metal de longe, é criado o Inner Circle, que acontece dentro da Helvet, começa em reuniões dentro da Helvet, no porão da Helvet, tem até um grafite, uma pichação na parede escrito black metal, foi feito por eles para marcar o lugar. E aí eles chamam essas bandas da primeira onda, chamam o Varg, do Burzum, os caras do Darkthrone, que não participam tão ativamente, mas faziam parte, os membros do Emperor e os do Mayhem, que foram os criadores, e eles começam a se reunir semanalmente para ouvir discos diferentes, para discutir qual seria o futuro do black metal, para falar sobre os próximos lançamentos. Eles recebem fitas do mundo todo e ouvem juntos para ver se alguma vale a pena, começam a querer lançar discos de fora. Então tem uma banda do México fazendo algo parecido com black metal, eles já planejam lançar. Esse Inner Circle vai ser o círculo que vai liderar o black metal norueguês. Você tem aqui já a cena começando a acontecer. Então são ali 10 caras no Inner Circle, mas em volta deles tem uns 100, 150 que estão interessados na música e querem fazer parte daquilo, mas não estão dentro desse círculo fechado. No círculo fechado, o Varg tem a ideia de que para fazer o black metal chegar a um outro patamar e passar a mensagem para o povo norueguês de que aquilo seria uma revolução, de que o catolicismo acabaria na Noruega, eles precisavam fazer algo grandioso, algo que chegasse na mídia. E o Euronymous, ele não queria muito isso. Ele ainda queria ficar mais na música, continuar lançando e crescendo mais organicamente. A ideia do Varg é colocar fogo em uma igreja centenária. E lá, à noite, ninguém esperava, colocar fogo nela. O dia seguinte ia passar na TV, que uma igreja pegou fogo, ninguém entenderia o que aconteceu. E aí isso ia começar a acontecer mais e mais vezes. E nas músicas eles falariam sobre as igrejas queimando e aos poucos isso ia tomando o país. O Varg faz isso. Em 93, queima a primeira igreja na Noruega. E isso, dentro do Inner Circle, é muito bem recebido. Varg sobe muitos patamares, ele passa a ser visto como o cara que está realmente fazendo algo, não está só fazendo música. O Euronymous é meio que levado para um segundo escalão, onde ele é o cara que lança os discos, o Varg é o cara que faz as coisas acontecerem. Outros membros do Inner Circle começam a fazer o mesmo, queimar capela à noite, queimar outras igrejas. O Varg começa a atuar mandando bombas, que nunca chegou a matar ninguém com isso, mas, por exemplo, tem uma banda chamada Salem, que é uma banda judia, uma banda de Israel, que eles vão tocar na Noruega, e o Varg manda para eles uma ameaça. Segundo a banda, ele enviou uma bomba que, quando eles abriram, eles conseguiram se afastar a tempo e ninguém morreu. Segundo o Varg, não era uma bomba, era um pavio. Ele pegou a bomba, tirou só o pavio e enviou meio que como uma mensagem, falando, ó, isso aqui é só o que falta para sua cortina de mentiras cair, alguma coisa assim. Tipo, seria o pavio da bomba que ele estaria colocando. Era uma coisa muito mais alegórica do que a bomba em si. Mas ele começa a fazer isso, ele começa a ameaçar bandas que vêm de fora, ele começa a tentar realmente passar uma mensagem muito grande de que algo está acontecendo, não é só música, deixa de ser só o Euronymous na lojinha dele lançando os caras e passa a ser uma coisa nacional. Nesse meio tempo, o Euronymous está fazendo a loja acontecer, está lançando os discos, está ganhando dinheiro, mas o dinheiro não aparece para ninguém, porque ele era péssimo administrando, péssimo, péssimo. Por exemplo, a loja só continuava aberta porque a mãe dele dava dinheiro para ele manter a loja. Quando o disco saía, ele lançava o disco do Burzum, ele tinha lá 5 mil cópias, elas eram vendidas. Ele não enviava as cópias, porque aí vem o que o Raj falou. 5 mil, você pegou pesado aí. Quanto, mil? 300, cara, você é doido? Não vendia assim não. Tá, então diminui. Então saía, por exemplo, o disco do Burzum, e ela tinha 300 cópias, que já era uma coisa grande. Daria pra recuperar o que foi investido. Só que o Euronymous era um puta cara preguiçoso. A loja só continuava aberta porque a mãe dele bancava a loja. Ele não conseguia nem manter um fluxo de caixa mínimo. E aí os caras davam isso tudo de graça pra ele. Ele não pagava pra ter os direitos do Burzum, os direitos do Acton. Era tudo de graça, porque todo mundo queria contribuir pra cena. Ele ia lá, lançava o disco do Burzum, fazia as 300 cópias. Pessoas da Noruega e do mundo queriam comprar, mandavam dinheiro, e ele não mandava o disco, ele dava calote nos caras. Ou ele mandava de graça para um monte de amigo dele, e das 300 cópias, 150 eram dadas de cortesia, sem receber nada. Então a loja não funcionava, e como a loja precisava funcionar para os caras poderem viver daquilo, poderem fazer esse algo um pouco maior, começou a ter brigas internas. O Varg fica, cara, eu já te emprestei dinheiro aqui, 2, 3 vezes, eu já te deixei lançar vários discos meus, você nunca me pagou, você nunca me explicou aonde os discos estão parando, o que está acontecendo aqui, o que é a Helvet, como a Helvet está me ajudando. Ele começa a querer sair da Death Like Silence, que é a gravadora, e da Helvet, que era a única loja que vendia black metal lá na cidade. Ele começa a querer lançar o próprio selo dele e distribuir os discos ele mesmo, já que o Euronymous, que devia fazer isso, não está fazendo. E o Varg começou a falar que ele ia criar o próprio selo dele para divulgar as músicas do Burzum, e o Euronymous não queria isso. O Euronymous não queria pagar o Varg, que estava ali precisando do dinheiro, né, para poder fazer as coisas dele do Burzum. E o Euronymous simplesmente não dava o dinheiro, ligava o foda-se, não administrava nada e ficava por isso mesmo. Aí o Varg, puto com essa situação, falou que ia sair, falou que ia criar o próprio selo e também que ia começar a lançar black metal também. O Euronymous não queria aceitar isso de jeito nenhum, porque na época, nessa época em específico, como o Dead já tinha morrido, o Mayhem tinha perdido muita força. Então quem tava no ápice ali era o Burzum, né, consecutivamente. Burzum, Darkthrone e Mayhem. Então se o Burzum saísse da Deathlike Silence, ia morrer o selo praticamente. Então, o que que acontece? O Euronymous puto com essa situação, puto com o Varg, achando que o Varg... Porque o Euronymous, ele tinha uma mente bem infantil, ele não sabia lidar com as coisas como um adulto. Ele, pra ele, essa situação era, o Varg tá querendo me substituir como criador do Black Metal, como a maior personalidade do Black Metal, era assim que ele via. Enquanto o Varg via mais uma questão financeira, que ele precisava desse dinheiro pra fazer as coisas. Pra continuar lançando e gravando disco. Ele tinha que pagar o estúdio de qualquer jeito. Então o Euronymous puto com o Varg começa a falar pro pessoal da Helvet que ele tava fazendo um plano pra assassinar o Varg. Ninguém sabia se isso era verdade, se ele realmente ia fazer isso. Mas ele falava que ele ia enganar o Varg de alguma coisa, ia imobilizar ele com um taser. Porque, né, o Euronymous com 1,60, o Varg com 1,90 não ia dar muito certo. Então ele ia usar um taser, alguma coisa, amarrar o Varg, levar pra uma floresta e torturar o Varg. Ele fazia um filme snuff, né? Que são esses filmes com cenas de violência real. Essa questão do filme snuff é porque nessa hora a cena de black metal já tava já utilizando esse tipo de imagem. Por exemplo, o que fez o Burzum ser tão grande é ele lançar um EP chamado Ask, que sai em 93, que a capa do EP... é uma igreja de Phantoft queimada. Então, que o Varg mesmo queimou. Exatamente, o cara foi, colocou fogo numa igreja centenária, tirou uma foto e usou na capa do disco dele. Então já estavam usando o imaginário popular e fazendo esse tipo de coisa. Quando o Euronymous fizesse isso, gravasse um vídeo matando o membro único do Burzum, ele estaria mostrando pra todo mundo que ele mandava no Black Metal norueguês. Então era uma coisa, era uma loucura completa, mas era comum na época. Eles estavam muito tentando utilizar a imagem e meio que se fixar através disso, através do fator choque. O que faz tudo isso ser tão, até hoje ser tão discutido, é que como o Euronymous era um mentiroso crônico, ele estava o tempo todo aumentando o que acontecia, e isso daí pode tudo ter sido só uma brincadeira, uma invenção da cabeça dele. Falar, não, eu vou levar ele pro mato, eu vou bater nele e vou usar um taser pra deixar ele caído, depois eu vou amarrar e vou matar ele esfaqueado. Ele pode ter falado só da boca pra fora, só que o Varg não ia pagar pra ver, não tinha como ele ir, vou esperar ver o que acontece. Então, e sobre isso, eu acho, vou continuar contando a história e falar porque que eu acho que o Euronymous realmente tinha a intenção de matar o Varg. Quando o Euronymous percebe que o Varg realmente vai sair, que não tem mais jeito, ele começa a fingir ser amigão do Varg, que também estava querendo resolver aquela situação, etc. E começa a falar de um contrato que o Varg não tinha assinado ainda e que esse contrato ia resolver essa situação entre os dois, sabe? Entre esse problema que o Burzum estava tendo com a Deathlike Silence de não receber essas coisas mais financeiras. Pelo menos é isso que o Varg explica. E o Euronymous fez esse contrato e mandou, assim, por e-mail, não, já falei e-mail, por correio pro Varg. E o Varg, ele pegou, assinou, e nessa altura, o Varg, ele já sabia, já tinham contado pro Varg que o Euronymous estava falando disso, de assassinar o Varg. Então, o que o Varg faz? O Varg começou a desconfiar que esse contrato era mais uma armadilha para o Euronymous poder pegar o Varg desprevenido. Quando o Varg fosse lá entregar o contrato para ele, já ia estar tudo preparado para ele imobilizar o Varg e fazer o que ele queria fazer. Então o Varg pega o Euronymous de surpresa. O que ele faz? Ele assina esse contrato, só que ele vai na casa do Euronymous sem avisar, 3 horas da manhã. Então o Euronymous estava lá dormindo, tranquilo, aí 3 horas da manhã chega o Varg, toca o interfone e fala, tô aqui, vem cá pegar o contrato. Bem inteligente aí... também, porque eles brigaram muito tempo pelo contrato. Eles passaram um ano brigando. E aí do nada o Euronymous chega e fala, não, toma, toma aqui o contrato, só assinar e me entrega daqui um tempo que tá resolvido, não tenho mais problema nenhum com você. Eu esqueci de citar isso, mas foram assim, meses de briga do Varg com o Euronymous, um querendo sair, o outro fazendo hora pra não deixar o Varg sair, pra Deathlike Silence não perder força. Mas aí o Varg chega lá no apartamento do Euronymous, 3 da manhã, o cara não tava esperando, tava dormindo com sono. Aí ele abre, obviamente, né, pro Varg subir, porque senão ia ficar muito estranho. Aí na hora que o Varg chega na porta do apartamento do Euronymous, o Euronymous desespera. Aí o que acontece? O Euronymous dá um chute no peito do Varg, por causa desse chute, eu acho que o Euronymous realmente tinha plano de matar o Varg. Porque se ele não tivesse, ele não ia fazer nada, ele só ia pegar o contrato e viver a vida dele. Então o Euronymous dá um chute no Varg, o Varg fica meio assustado assim, porque não esperava que o Euronymous fosse bater nele, né? Porque um cara de 1,60 fosse bater nele. Aí o Euronymous nisso ele sai correndo em direção à cozinha. Então o Varg sabe que na cozinha tem faca e vai atrás dele, porque o Varg também ele foi preparado, óbvio. Ele tinha um canivete, uma faca de 8, com uma lâmina de 8 centímetros mais ou menos. Ele corre atrás do Euronymous, começa uma briga ali. Eu acho que ele dá uma facada no Euronymous em alguma parte do corpo, não sei dizer qual é. E o Euronymous começa a correr pro quarto. E nessa hora, o Varg sabia que a espingarda que o Dead tinha se matado estava na casa do Euronymous. Ele achava isso. Então o Varg começa a correr atrás dele, em direção ao quarto. Só que o Euronymous desiste e sai pela porta da frente do apartamento. Aí, como ele já estava sangrando, né, ele foi escorregando, bateu numa lâmpada lá e caiu no chão em cima da lâmpada. E aí rolou uma briguinha ali, no final o Varg enfiou essa faca na cabeça do Euronymous. Ah, e em questão do pessoal que não conhece, que for procurar, vai ver lá a questão das 23 facadas, né? Mas essa questão foi o seguinte: quando o Euronymous ele bateu nessa lâmpada da parede, ele caiu no chão, ele caiu em cima da lâmpada quebrada, então ele ficou cheio de corte no corpo que simulava uma facada. Mas o Varg conta que nesse trajeto da escada, ele deu 3 facadas no ombro do Euronymous, e depois que ele caiu ali, o Varg simplesmente deu uma facada na cabeça dele. E o Euronymous morreu na hora. Aí essa cena, filme, só pra gente ver as duas versões como são. O filme é pro Euronymous, o Euronymous é o coitadinho e tal. O filme inteiro, tudo que a gente falou aqui que é a verdade, não tem no filme. O filme Euronymous é o cara que é o inteligente, que quer ajudar todo mundo, quer fazer a cena crescer, e o Varg é o filho da puta que tá só atrapalhando. Isso aí já é distorcido o tempo todo. Na cena final, eles inventam uma namorada pro Euronymous, pra parecer que ele era um cara que ia ter uma família, que queria abandonar esse passado. Aí a namorada corta o cabelo dele, e ele fica esperando o Varg na maior bondade possível. O Varg chega, já dá uma facada nele, ele fica: não, calma aí, meu amigo, por que você tá me dando facada, a gente é amigo. Aí o Varg dá outra facada, e é uma cena ridícula, porque ele fica 15 minutos tomando facada e não faz nada. Não, calma, não faça isso, sabe, pra passar a imagem do cara pacifista, bonzinho, que o nazista malvado matou ele. Não, não faça isso, por favor. Aí o Varg dá outra facada e continua assim. Essa versão das 23 facadas que o King of Hell... Legal ficar chamando assim, que deixa mais no modelo black metal o negócio. Que o Euronymous citou. Essa versão é a versão do Euronymous e das pessoas que defendem o Euronymous. Que o Varg chegou lá pra matar ele, o Euronymous não esperava isso. E o Euronymous simplesmente ficou perguntando por que você tá fazendo isso, por que você veio até aqui. O Varg começou a dar facada nele e o Euronymous morreu. Essa versão é a versão aceita pela polícia. O Varg foi preso por assassinato. Não por legítima defesa, por assassinato. Como se ele tivesse premeditado, ido lá e matado o Euronymous. Passou 15 anos na cadeia por isso. A versão do Varg, que também é a versão que eu acredito pessoalmente, é a versão que o Varg se... Que o Varg não, que o King of Hell se pra gente. Que é ele já sabendo do plano do Euronymous de matá-lo, vai até lá, o Euronymous deixa mais claro ainda que queria matá-lo, porque ataca ele do nada, sem ele esperar. E aí ele, em legítima defesa, porque o Euronymous tá indo pegar uma espingarda, começa a dar uma facada nele e a briga acaba assim, com o Euronymous morto. A gente nunca vai saber o que aconteceu realmente. Tem a versão do Varg, a versão do Euronymous. Como o Euronymous era muito filho da puta e a gente nem teve como contar 100% aqui do que ele fazia, porque ia ficar só sobre Mayhem, mas ele era muito filho da puta, muito. Então não é só o Varg que fala. O próprio Hellhammer, O Dead não tem como a gente confirmar porque tá morto, óbvio. Mas o próprio Hellhammer, que foi um dos caras que teve mais contato com o Euronymous, além do Dead e do Varg, ele fala que o Euronymous era um lixo de pessoa, que era um cara nojento, consumia, como é que eu falo, conteúdo, sabe? Conteúdo, vídeo, filme, essas coisas, conteúdo nojento. E, tipo assim, coisa gore, coisa pesada, coisa grotesca, que ninguém aqui conseguiria assistir tranquilamente, só se você fosse um doente mental. E um exemplo disso, que também contribui pra isso, é que quando o Euronymous morre, imagina a versão Euronymous. O Euronymous é o grande padrinho do black metal, o cara que todo mundo ama, e o cara que é morto pelo nazista malvado. Imagina que esse cara morre. Ele vai virar um símbolo. As bandas vão fazer homenagem a ele, fazer tributo. Na vida real, quando o Euronymous morre, ninguém se importa. As pessoas agradecem. Finalmente aquele cara foi embora. Ele era odiado pelos próprios membros da banda, por exemplo. O Mayhem nunca fez uma grande homenagem ao Euronymous. Eles só arrumaram outro cara e continuaram. Nem os amigos dele gostavam dele. Então ele era esse cara escroto já, e por isso eu acredito tanto na versão do Varg. Ela me parece muito mais plausível do que a versão do Euronymous coitadinho sendo morto sem nada. Eu não lembro se foi o Fenris do Darkthrone, pra quem conhece, é o frontman do Darkthrone. Eu não lembro se foi o Fenris ou o Hellhammer. Um dos dois, ele fala o seguinte, eu fico grato que o Varg não tenha morrido. Eles falam exatamente essa frase, eu só não lembro qual dos dois é. Então, assim, já deixa bem claro que o Euronymous não era nada, não era nem 5% dessa pessoa ultra cool que aparece no Lords of Chaos. Isso aqui foi só a primeira cena, cara. Isso vai ser o podcast com 6 horas. A gente pensou que o podcast de 3 horas tava grande, esse aqui vai ter umas 9. Isso, mas aqui... o resto é rapidinho, não tem tanta coisa pra falar assim. O essencial tá aqui. Isso aqui é a história do Lords of Chaos verdadeira. É realmente quem eram os caras e como tudo acaba. Não é o que tá lá no filme, não. Pra gente encerrar aqui e já ir pra próxima cena, algumas coisas que são importantes que não estão na história do Lords of Chaos, mas que é importante relembrar, é que o Burzum, ele... Nessa onda de criação do black metal, tudo acontecendo pela primeira vez, o Burzum é a banda que vai fazer o som cru. Eles vão fazer isso propositalmente. O som do Mayhem era cru porque o Mayhem não sabia tocar. Os caras não sabiam tocar violão, então o som era mal feito. O Varg, ele sabia tocar. Só quando ele vai lançar o primeiro disco, ele conta também nesse texto dele, vai estar aqui na descrição, é legal vocês lerem, porque é escrito pelo próprio Varg, então é interessante. Ele conta que ele chega na gravadora e ele tinha um dia de estúdio. E aí o cara fala, um dia não dá pra fazer um disco, você quer, sei lá, um mês, 15, vamos negociar, eu posso fazer um preço bom pra você. Ele fala, não, um dia mesmo, porque eu vou gravar tudo no primeiro take, não vai ter regravação de nada. E o cara, não, você tá louco, cara, você vai gravar no primeiro take? Não, vou gravar no primeiro take. Ah, tá bom, tem, mas... Tem que remasterizar essa porra toda aqui. Mas você quer qual microfone? Eu preciso remasterizar, não. Me dá o pior headset que você tiver aí, que eu vou gravar o vocal aqui. Foi exatamente isso que ele fez. Ele pega um headset que era tipo um fone de celular, só que de 1993, então imagina a qualidade disso. E ele... Ah, ô William, me manda de novo. Aliás, eu vou pegar no WhatsApp a foto que você me mandou do seu fone, que eu tenho certeza que foi exatamente a mesma coisa que o Varg usou. Vou colocar na edição do vídeo. Pro pessoal... Eu vou mostrar aqui pra todos os ouvintes do Menefreco por que o áudio do William é tão merda. Ai, ai, ai, provavelmente é nível do Varg. Eu tenho certeza que o Varg usou o mesmo modelo de fone que você usa pra gravar o podcast. Enfim, o Burzum, ele faz isso propositalmente. Então o Varg, ele chega no estúdio e fala, não, vai ser tudo no primeiro take. Ele grava com o pior fone possível. A guitarra, ele fala que ele comprou uma guitarra a mais barata que tinha na loja. Ele chegou na loja e falou, cara, a pior guitarra que você tiver, o pior amplificador. Ele não afinou os instrumentos, ele só tipo, deixou o vível mínimo e tocou. Então o disco inteiro é cru de propósito, não tem mixagem, não tem nada. Gravou, ele fala que ele fala que o amplificador que ele usava... Sim, ele usou outro termo, mas era como se fosse do tamanho de um celular hoje em dia. Então você já tem a ideia. Inclusive, o Fenris também fala que quando ele estava gravando os primeiros álbuns ali do Darkthrone, ele usava um gravador de áudio que ele só gravava assim, gravava 2 minutos de áudio e parava. Então ele tinha que gravar uma parte da música, gravar outra, ir na edição e juntar as duas partes. Você tem ideia de como que era bem produzido essas bosses. mais legal é que hoje o black metal já é um estilo maior, já tem show pra milhares de pessoas, esses Wacken Open Air, já é uma coisa grande. As bandas de hoje que tem muito recurso ficam tentando imitar esse som e ninguém consegue, porque ele era tão cru, porque ele era feito dessa forma. Então eles chegam pro Varg, por exemplo, se for no canal do YouTube do Varg, onde ele posta sobre as músicas antigas, tem um monte de gente desesperada falando: não, tem uma banda de black metal, quero muito saber como você conseguiu o som específico da guitarra nessa música aqui. E ele não tem ideia, ele só fala: cara, eu peguei a guitarra mais barata da loja, o amplificador mais barato, e saiu isso daí, eu não fiz nada. E nunca isso vai conseguir ser reproduzido, porque era uma coisa típica da época que só existiu ali naquele momento. Não, os caras tentam reproduzir isso colocando reverb, tentando diminuir a qualidade no programa de edição, mas eles nunca vão conseguir. Inclusive tem até banda que eu gosto, que eu particularmente gosto muito de ouvir, mas que os caras tentam fazer isso. Por exemplo, o Satanic War Mass, ele tenta copiar esse som cru que tinha na primeira wave ali, mas nunca consegue. Sempre sai uma coisa bem produzida, mesmo sem o cara querer. Esse som cru aí é inspiração pro Menefrego. Não é que meu áudio é ruim. Não é que você não cria vergonha e compra um microfone decente. É inspiração no black metal. Inspirado no black metal norueguês. Ficam aí, não, o áudio do cara é horrível. Tudo inspiração, vocês que não entendem o conceito artístico por trás. É, o Burzo então ele traz o negócio de ser cru, e é cru por ser anticomercial. O Varg não quer que a música dele seja pra todo mundo, que toque na rádio, ele quer que seja pro grupo específico de pessoas pra quem ele faz música. O Darkthron, que a gente também não citou tanto porque ele acaba ficando fora da questão política, que é a banda do Fenris, ele musicalmente nada nessa wave é melhor do que o Darkthron. O Darkthron é muito bom musicalmente, eles tocam muito. O Fenris, que é o baterista do Darkthron, até grava outros instrumentos, mas ele é especialmente baterista, ele entende muito de música, mas muito de música. Ele também tem várias entrevistas, vários canais no YouTube que falam com ele. E aí tem, por exemplo, uma entrevista que ele tá comentando a diferença da bateria no metal ao longo dos últimos 30 anos. Ele coloca lá, tipo, a bateria do Metallica e mostra como ela é tocada e vai evoluindo e coloca: não, aqui a gente tem uma diferença porque o blast beat, que era de tal velocidade, ele muda e aí tem um chimbal. O cara, ele consegue ouvir uma música que parece um barulho completo e entender cada instrumento, entender como tudo funciona. Musicalmente, o Darkthron nada supera eles. Além disso, além da música do Darkthron ser muito boa, mas como no black metal que conta muito mais a atitude e tudo isso do que a música, então eles não são a grande cara dessa primeira wave, acaba sendo o Burzum e o Mayhem, eles também fazem a primeira capa típica de black metal, que é a capa do A Blaze in the Northern Sky, que é o cara com corpse paint no meio do mato, no meio da floresta, fazendo uma pose black metal. Isso aí é imitado por todo mundo, todas as bandas têm uma capa desse jeito, isso aí é a capa padrão do black metal. O jeito que você falou ficou muito engraçado, no meio do mato. É literalmente isso. Essa capa é doida demais, né, velho? Doida demais, demais. E ainda, outra contribuição do Fenris. O Fenris é o cara que eu mais admiro no black metal norueguês. Ele foi um historiador do black metal, ele foi o cara que guardou tudo isso. Como ele sempre gostou de estudar música, esses outros caras que estavam lançando disco não tinham nem cópia do disco deles. Era tipo: ah, eu lancei, tá lá com o Euronymous, um dia vai sair. E o cara não guardava nada. O Fenris guardava tudo que saía. Se tinha uma banda na Alemanha fazendo um som parecido, ele guardava aquilo. Ele tem uma coleção de discos, ele lança coletâneas. Tem uma coletânea dele chamada Fenris Apresenta o Melhor do Verdadeiro Black Metal Norueguês, onde ele apresenta bandas boas, antigas, que não são tão conhecidas assim. Então, ele é o cara que fez isso ser conhecido. Eu acho que sem o Fenris, tudo poderia ter acabado ali. O Varg preso, Euronymous morto, Mayhem nunca mais lançaria nada. As coisas continuaram acontecendo e a gente sabe hoje tudo isso, sabe quais são as bandas, muito pelo Fenris, porque ele manteve isso vivo. Então, terminamos aqui tudo sobre a primeira wave. Tem mais uma última coisa, que aí você que vai falar 100%, porque eu não gosto da banda, mas você gosta muito, que é o War Metal do Marduk. Ah, tá. É, mas aí essa questão do Marduk, ele já entra um pouco mais na segunda wave, porque na primeira wave o Marduk, ele era mais death metal. Assim, ele é da década, ele é de 1990, né, que foi onde começou a estourar o black metal, mas o Marduk mesmo naquela época não fazia tanto black metal, eles nem eram conhecidos nessa época, eles ficaram conhecidos bem depois. Mas o Marduk, ele basicamente criou esse meio que subgênero do black metal, que é o war black metal, que hoje em dia tem Gold Penis, que é até brasileira, é muito boa. Mas eles criaram esse black metal com um som bem rápido, que as letras todas falam de guerra. De, assim, só fala sobre Segunda Guerra, morte, bombardeio, essas coisas, tanque de guerra, arma. E... é um sensacional, chamado Panzer Division Marduk, que é a ideia do disco, que você está ouvindo uma divisão de tanques Panzer vindo para cima de você. Então é a coisa mais brutal possível, bateria pesada, guitarra muito rápida e você sente numa guerra, é basicamente isso. Parece estar tomando tiro enquanto seu... parece que tem um monte de soldado correndo do seu lado. Então eles criaram esse... O Marduk, ele criou um jeito novo de fazer black metal. O Marduk tinha o Legion, que é o grande frontman também dessa era. É importante falar disso. O Legion, ele foi um dos caras que... pra mim, teve três grandes vocalistas no black metal até hoje. O Dead, obviamente, o Legion e o Mehemoloth, de uma outra banda que a gente vai falar depois na segunda wave. Então, o Legion, junto com o pessoal lá do Marduk, eles criaram um jeito totalmente novo de fazer black metal. E uma temática nova também, que não era apresentada até então. O método Marduk, ele começa a fazer uma coisa que outras bandas copiam depois, o Gorgoroth, por exemplo, faz muito isso, que é a apresentação é meio que um ritual, e o Legion é o cara que coordena aquilo. Enquanto a First Wave era uma coisa introspectiva, era o Dead cantando lá no canto dele, as pessoas sentindo a música e tudo isso, o Legion, o show inteiro, ele para a música no meio e começa a falar frases de efeito e começa a pular no palco e, sabe, trazer as pessoas, aumentar o ânimo do palco, bater cabeça lá, fazer um monte de doideira. O Legion é o cara que dá origem também ao estilo de fazer black metal da segunda wave, que a gente vai falar logo depois. O Marduk também, mas a gente fala depois porque isso é muito da segunda wave, na primeira não existia. O Marduk é uma das primeiras bandas que são acusadas de se vender. O Marduk se vendeu e não faz mais o verdadeiro black metal. Isso aí vão deixar guardado porque a gente fala posteriormente. Ainda na primeira wave, além desse som cru que essas bandas faziam, nós temos já um outro subgênero, entrando já num outro estilo, que é o Symphonic Black Metal, o black metal sinfônico mais bem produzido. Você ouve Symphonic Black Metal? Conhece as bandas? Ou você pulou por ser muito... Cara, eu não conheço muito não. Pra ser bem sincero, eu sei que começou ali com Emperor, Cradle of Filth, que mais? Dimmu Borgir e só. Que eu me interessei muito não. Cara, Cradle of Filth não, pelo amor de Deus. Não, infelizmente começou, não tem o que fazer. Não, não, não. É, ok. O primeiro disco deles ainda é bom. Não, é verdade, é verdade. Olha os primeiros discos do Cradle of Filth, depois eles viraram. Eu já ouvi o primeiro disco deles, é muito bom, mas depois não vale a pena ouvir não. Pra mim, a grande banda do Symphonic Black Metal, isso aqui ele é muito diferente do estilo do Black Metal cru da primeira wave. O Symphonic é um Black Metal bem feito, com piano, com teclado, com uma melodia. Eles pensavam mais na música pela atmosfera, eles não te pegavam pela crueza, pela quão verdadeira era a música. Era mais a atmosfera, a música fazia você se sentir ali no meio de uma floresta ouvindo lobos uivando, era uma coisa mais teatral. O grande disco de Symphonic Black Metal é um disco do Emperor, que chama In the Night Side Eclipse, especialmente a música Inoa Satana. Pedi pra você, que você vai fazer a edição, nessa parte de Symphonic só toca Emperor, tá bom? Por favor, não esquece o resto, porque nada salva não. Vou colocar só Emperor então. Deixa só Emperor que é bom. O Dimmu Borgir é... Eles e o Cradle of Filth são a banda que meio que levaram o black metal pra MTV, sabe? Que venderam o negócio completamente. O Dimmu Borgir tem um disco... Começaram a dar entrevista em TV grande, essas coisas. Começaram a fazer discos em gravadoras que vendiam pro mundo inteiro, etc. Enquanto o resto ficava mais na cena ali mesmo. O que eles criticavam no death metal lá no começo, que era esses caras falam uma coisa que eles não fazem, e a gente vai fazer tudo o que nós falamos, então nós vamos falar que o catolicismo é o problema da Noruega, ao mesmo tempo que a gente queima a igreja católica para passar nossa mensagem, eles vivem aquilo. Essas bandas, o Dimmu Borgir e o Cradle of Filth, eles vão fazer o mesmo que o death metal fazia. Eles vão na TV falar que eles são satanistas, que eles têm um altar para Satanás no quarto deles, e que eles leem a Bíblia satânica, eles vão fazer um teatrinho. E são os caras mas no normais. Final ali ninguém acredita nisso. Exatamente, eles acabam subvertendo passar... tudo que o black metal criou, eles jogam fora pra vender mais. Eles criam essa imagem de satanista só porque no final de tudo ali, de toda a história da primeira wave, essa imagem de black metal satanista vendia, dava dinheiro. O pessoal começava a comprar discos de black metal porque pensava que tinha a ver com satanismo, etc. O pessoal que queria pagar de extreminho lá, comprava isso tudo. Então chega lá de Moborg e Cradle of Filth com essa imagem de satanistas, entre aspas, coisa que nenhum deles acreditava de verdade, era só na letra ali pra vender. O pessoal lá comprava, eles ganhavam dinheiro com isso e ficavam dando entrevista, fazendo show pra 1 milhão de pessoas. Bandas aqui, o que faz o Emperor ser um pouquinho melhor... Começava a aparecer mais na mídia, né? O que faz o Emperor ser um pouco melhor é que ainda era verdadeiro. O Emperor fazia parte desse inner circle que nós falamos. É o baterista do Emperor que mata o homossexual e causa, até a gente não sabe se foi porque o cara era gay ou porque ele fez alguma coisa errada, a gente não sabe, mas isso também contribui para a imagem do inner circle. Então o Emperor fazia parte daquele clima na Noruega de vamos fazer algo grande. Essas outras bandas não, elas são bandas que copiam a imagem norueguesa, elas veem aquilo, acham legal, acham que vai vender e copiam. Eles não sabiam quem era o Vargas, não eram amigos pessoais desses caras, eles só vão na onda e usam mais pra vender. O Cradle of Filth, por exemplo, tocava na MTV. Literalmente, na MTV americana eles tocavam. Porque eles pegam uma música crua do black metal, deixam o mais pop possível, com refrãozinho, sabe, simples de ouvir, e vendem isso. Pra encerrar aqui o Symphonic Black Metal, porque realmente não é um estilo bom, existem bandas legais e tal. Tem duas recomendações boas pra se fazer, que são o Summoning, que é uma banda que faz discos inspirados em Senhor dos Anéis. É muito boa, é atmosférico, é bem pesado, é bom, e já é bem diferente do Dimmu Borgir e Cradle of Filth. E além do Summoning, nós temos uma banda brasileira. Isso aqui eu queria até que você, na edição, parasse um pouco e tocasse só a música, não deixa de fundo não, toca ela mesmo para as pessoas ouvirem, que é uma banda chamada In Memoriam, banda brasileira da década de 90, e é sensacional, é muito bem feito, e é um pecado isso não ser conhecido, sabe? Você vai ouvir eles no YouTube e tem 100 views, e é uma das melhores bandas de black metal, não só sinfônico, mas de black metal que eu já ouvi, e não é conhecido, é uma banda que infelizmente acabou passando batida. Essas duas bandas, Summoning e a In Memoriam, vale muito a pena ouvir, além do Emperor e no A Satana, que é o que abriu esse bloco, que também é muito bom. De resto, você viu lá Symphonic, ignora, não ouve, porque nada salva. In Memoriam! Vamos encerrar aqui o Symphonic Black Metal, porque não é um gênero tão interessante assim, acho que nós dois não gostamos muito dele. Você tem recomendação sobre o... É isso mesmo, Summoning? Minha recomendação você já tinha até falado antes, que era do Summoning. Eu ia recomendar o álbum Oathbound, que tem a música Land of the Dead, que pra mim é a melhor música de Symphonic já feita. E pra ser justo, eu vou recomendar uma música do Dimmu Borgir, que é a Progenies of the Great Apocalypse. Pra mim é a única música da banda que presta. De resto, você taca no lixo. Acho que você recomenda o Dimmu Borgir e a parte que eu vou cortar na edição depois pra não perder credibilidade. Vou deixar, cara. Você tá falando que é bom, então, ó. Ouvinte, eu odeio o Dimmu Borgir com todas as minhas forças, mais do que eu odeio o Oasis, e não é pouco não. Mas você que sabe, quiser ouvir, pelo que ele tá falando, deve ser bom. Eu sinceramente não ouvi, eu não gosto de Dimmu Borgir, não me desce. Eu também não gosto da banda, não gosto das músicas em geral. Só que essa música em específico é muito boa. O próximo é LLN. E aí nós temos agora uma cena que também eu gosto muito dela, mas eu não conheço tanto. Então essa cena vai ser quase inteira apresentada pelo King of Hell. Eu acho que eu vou até o fim sem acostumar a chamar você de King of Hell. Eu tô esquecendo, cara. Eu tô te chamando de William. Tem que chamar de Vomit, Blasfemia e Tormenta. Chamar, eu vou parar de chamar de King of Hell também, cara. Tem que seguir o acordo. Beleza, vamos seguir então. Essa cena vai ser apresentada mais pelo King of Hell, porque é a Legion Noir, uma cena francesa. Legion Noir. Le Legion Noir, eu chamo Legion porque é francês, então tem que meter o tônico no final. Mas enfim, ele vai explicar o que acontece. Essa cena, o que tem mais de legal nela é lembra lá que o black metal norueguês era bem cru, era bem underground, os caras não queriam ser conhecidos, eles não buscavam uma grande gravadora, não buscavam ficar ricos, eles só queriam fazer a música e serem reconhecidos pela música, mais nada. Então, no black metal sinfônico, isso acaba extrapolando qualquer coisa, porque no black metal sinfônico vai tocar na MTV, você vê menininha gótica saindo na rua com a camisa do Lacrimosa e com o patch do Dimmu Borgir na camisa. Começa a fazer muito mais sucesso do que deveria ser, o black metal tá se perdendo. E aí, enquanto isso acontecia, o black metal sinfônico dominava o mundo e se afastava de tudo que o black metal tradicional defendeu, começou a ficar uma coisa muito pop de ir pra TV, uma coisa que não era nem imaginada por esses primeiros grupos na Noruega. A Legion Noir, ela surge como um resgate dessa cena norueguesa. Ela é uma cena antiga, ela é uma cena paralela à cena norueguesa, então ao mesmo tempo que estava acontecendo isso na Noruega, eles estavam trocando cartas, estavam conhecendo esses gêneros, e a Legion Noir acontecia na França, só que ela não era conhecida, ela não chegou ao grande público como a cena norueguesa chegou. No auge do black metal sinfônico, quando você tinha menina de 13 anos na rua com camisa do Lacrimosa e patch na blusa do Emperor, dizendo que ouvia black metal completamente desacreditado, a Legion Noir ressurge com esse eco do passado e faz o black metal voltar às suas raízes e ser respeitado novamente como um estilo underground. Eu não conheço muito sobre eles porque musicalmente é muito ruim, até ele gosta e ele mesmo reconhece que musicalmente é ruim. Ela é muito mais pelo que ela representou. Então você pode falar pra gente sobre a história da Legion Noir, como ela começou, como ela terminou ali e foi resgatada depois? A história da LLN foi o seguinte: ela surgiu paralelo com o Inner Circle da Noruega, né, do Euronymous, e eles tinham o mesmo propósito, fazer um som muito cru, quase inaudível, assim como o Burzum. Só que o problema é que os caras da LLN, eles levaram isso a sério demais. Então tem um projeto... Assim, eles fizeram... Eles tinham essa mania de criar vários projetos separados. Então o mesmo cara da LLN, como se fosse, sei lá, o Maynard, que era o mentor praticamente, ele tinha, assim, 40 bandas dentro desse movimento. Eles queriam... Porque a ideia deles era fazer parecer como se esse movimento francês fosse, assim, o maior movimento de black metal do mundo. Então eles criavam várias bandas, no final eram o quê? Quatro pessoas e tinham, sei lá, quase 15 bandas no movimento, entendeu? E eu tava falando da péssima produção, porque tem uma banda em específico, todas são ruins, tá? Nenhuma ali vale a pena ouvir, a história que é legal mesmo. Mas tem uma banda que chama Brenor e Truvesorcre. A gravação é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Porque não tem guitarra, se tiver não dá pra ouvir, porque realmente eu peguei pra ouvir e eu não consegui ouvir guitarra. Era o quê? Era um cara gritando de fundo, com o microfone de longe, não sei, parece que o cara tava na cozinha e o microfone tava lá no, fora da casa e o cara gritando lá. E a bateria, o cara parece que ele pegou panela e começou a bater ali com garfo e colher. Não dá pra entender nada na música, nada. É tipo, a música são 5 minutos de um cara gritando e uma bateria de panela. Parece então... aqueles reviews do Metal Archive, sabe? Igual, tem um cara... Tem um cara no Metal Archives que ele é tão puto com o Varg que ele dá review de 0% em todos os álbuns do Varg, cara, é muito bom. No review da LLN é basicamente isso, eu daria 0% pra todos os álbuns. LLN é literalmente barulho, você não consegue... É barulho. Não tem nada... A LLN fazia barulho, só isso, fazia ruído e fingia que era música. Musicalmente é um lixo, cara. Mutilation ali, ele tem álbuns ali depois da LLN que até dá pra ouvir. O cara, o Maynard, que é o fundador da banda Mutilation, que foi a banda que teve mais destaque ali no movimento, ela, depois que o movimento acabou, que a gente vai explicar por quê, ele começou a fazer um black metal até aceitável, mas depois ele foi para uma coisa mais pop, enfim, não vem ao caso. E o que, que era esse movimento? É, ao contrário do Inner Circle, que os caras eram o pessoal da Atitude, a LLN era um grupo muito pequeno, ali de 4 ou 5 pessoas no máximo, e eles queriam fazer vários projetos para fingir que era grande. Eles não tinham atitude, eles não saíam na rua, queimavam igreja, faziam essas coisas. Eles só queriam passar a imagem do black metal francês. Então, dentro desse minúsculo movimento, eles divulgavam as músicas só entre si. Eles não espalhavam para a cena de metal da França. Todos os discos, os discos não, né? Eram tapes. Todas as tapes que o pessoal gravava ali, das bandas, Mutilation, Belketra, a Conquetre, inclusive, só para acabar a descrição da LLN, eles criaram a própria língua deles, como tipo a língua dos elfos no Senhor dos Anéis. Eles criaram a própria língua deles e o nome das bandas, a maioria são dessa língua. Então nenhuma banda ali, o nome de nenhuma banda faz sentido. Tem Belketre, a Conquetre, tem... O melhor é que o nome das bandas é assim, as letras eram escritas nessa língua, e só os caras também falam a língua, então você não tem ideia do que tá escrito. não dá nem pra saber o que eles estão falando. Tem uma que chama Vokri, tem uma que chama Vrolok, tem uma que chama Vermiapri Comando. Que é a única chamada. Ah, que eu tinha falado lá, Brenor e Truvesorcre, é uns nomes muito, muito aleatórios. Então não sei nem como é que se pronuncia essas coisas, eu vou falar do jeito que eu leio. Tinha lá as duas com nomes pronunciáveis, é a Mutilation e a Vlad Tepes. O resto não faço nem ideia. E eles pegavam essas tapes que eles gravavam e distribuíam somente entre eles. Porque o pessoal não gravava junto, cada um gravava na sua casa ali e mandava um pro outro. E essas fitas não saíam desse círculo de 5 amigos. Aí o que começou a acontecer? O Maynack, do Mutilation, ele viu que... Porque depois que passou um tempinho já da LLN, ele viu que o Mayhem, Burzum e Darkthron estouraram na Noruega, ele começou a querer vender essas fitas em loja de metal. E o pessoal lá, todo o resto, começou a xingar ele de filho da puta, que não era pra ele fazer isso, ele fez do mesmo jeito. Então acabou que ele, de qualquer jeito, vendeu as fitas pro pessoal lá das gravadoras, das lojas de disco, e o resto dos membros da LLN, eles pararam de fazer música, ou seja, a LLN morreu quando o Maynack começou a vender as tapes. Porém, o Maynack, com a banda dele, Mutilation, ele continuou fazendo música até 2009, por aí. Porque não dá pra dizer que ele continuou fazendo black metal até esse tempo, porque o Mutilation, ele mudou muito a sonoridade nesse tempo. Então, a banda em si, o projeto solo do Maynack, continuou nesse tempo. Mas o resto lá parou. Então, a LN foi isso, um movimento bem pequeno, entre 5 pessoas, que não durou muito tempo, porque o cara começou a vender as tapes. Foi literalmente com Euronymous francês, o Maynack. Inclusive, hoje em dia, todo mundo que gosta da LLN odeia esse cara. O mais legal disso é que, como isso foi estourar muito tempo depois, essa foi a última cena da época a surgir. Existiam outras cenas além da Noruega. A Noruega não era a única do mundo a fazer black metal. Aqui no Brasil existia black metal. Existia o black metal finlandês, que inclusive brigava com o black metal norueguês. As bandas se odiavam. E quando uma banda norueguesa ia tocar na Noruega... quando a banda finlandesa ia tocar na Noruega, ela sofria ameaça de morte. Tinha briga, o pessoal não queria deixar eles entrarem no país. Existiam brigas entre as cenas, existia uma amizade entre as cenas, e existiam várias cenas. Tinha a cena austríaca, que se chamava de Sindicato Austríaco do Black Metal. que é o mesmo que aconteceu na LLN. Eram 5, 6 caras fazendo música e tentando fazer parecer que era algo maior. Então era comum existir nessas outras cenas, não era só a Noruega, apesar da Noruega ser de longe a mais importante. Mas todas essas bandas, todas essas cenas, elas eram conhecidas. Então o cara que estava lá na Noruega, ele sabia quais eram as bandas da Suécia, quais eram as bandas da Finlândia, eles conheciam essas bandas. Como a LLN era muito fechada, ela passou batido, então ninguém sabia que isso aconteceu. E aí, um tempo depois, já com a internet mais acessível, com as pessoas buscando mais coisas sobre black metal, e o black metal sendo lá uma lenda distante, porque essas bandas não estavam mais produzindo com a mesma qualidade da época de quando elas começaram, a LLN ressurgiu com essa história das demos estarem sendo vendidas em lojas comuns. E você encontra no Metal Archives, Metal Archives é o maior site sobre metal possível, ele tem literalmente todas as bandas da história lá, com discografia, lista de membros, tudo isso. O Metal Archives, ele tem os fóruns do Metal Archives, que ele tem tudo guardado desde 98, 99, quando foi aberto. Você pode ler literalmente o primeiro post da história do Metal Archives, está tudo guardado lá. E tem posts de quando a LLN foi sendo descoberta. Tem um cara falando, olha, eu vi aqui vendendo na internet uma demo que dizem que foi feita na mesma época que o Mayhem estava gravando, mas foi feito na França. Será que isso é verdade? E os caras começam a tentar investigar. Eles compram as demos e vão vendo o que está escrito à mão e desconfiar. Será que isso é verdadeiro? Eles estão mentindo pra gente? Então, essa LLN, a história dela é tão legal, porque como ela fica ali escondida e ela ressurge depois justamente quando as pessoas queriam conhecer mais sobre black metal, que é essa época da internet que faltava informação e tudo era novidade, ela acaba tendo um impacto muito grande. Se ela tivesse surgido na Noruega, ela teria sido completamente ignorada porque ela era ruim. Porque a gente tinha o Mayhem, a gente tinha o Darkthrone, a gente tinha o Dissection tocando, ninguém vai querer ouvir a LLN. Mas como ela passa a batida e ressurge depois, o impacto dela é muito maior. E aí ela acaba sendo responsável, apesar de ser ruim, por um ressurgimento de interesse no black metal. As pessoas voltam a ouvir black metal, volta a existir, assim como existia lá na Noruega. Esse negócio de ser uma coisa escondida, que você não tem acesso facilmente com as bandas da Helvet, da Death Like Silence, acontece o mesmo aqui. É um som difícil de ouvir e difícil de encontrar. E isso ressurge o interesse no black metal. Então a gente pode encerrar a LLN aqui e fazer as difíceis recomendações. Recomendação do que é menos pior pra você ouvir, dá pra fazer agora. Ah, então vamos lá. Eu vou recomendar músicas, porque álbum, quando você fala da LLN, não tem como. Tem um álbum que você pega e você consegue gostar de duas músicas no máximo. Então é impossível recomendar álbum. Então vou recomendar três músicas aqui. A primeira é da banda Vlad Tepes. A música é Vladimir Smarsh. A segunda é da banda A Conquetre, Dans la Forêt. E a terceira é do próprio Mutilation, que eu já contei pra vocês. É uma música que se chama The Bitter Taste of Emotional Void. Eu só tenho essas três músicas pra recomendar, porque álbum não tem como. Então, infelizmente, vão ser só essas três músicas aí, que são as três mais audíveis de todo o movimento. Tem uma confissão pra você aqui. Quando eu comecei a ouvir black metal, eu queria muito ser true. Todo mundo quando começa a ouvir assim, então os caras estão falando de Darkthrone, você fica, puta, Darkthrone, você acha que eu vou ouvir Darkthrone, cara? Eu ouço só o true underground finlandês, eu vou ouvir Darkthrone. E eu ficava ouvindo LLN e eu fingia que gostava disso, cara, e era horrível, puta, minha mente ficava, velho, isso é horrível, desliga essa merda, você não tá gostando. Mas como eu queria ser true, eu tinha 14 anos, eu ficava, nossa, isso aqui que é black metal de verdade, hein? Era literalmente um chiado e um cara gritando lá no fundo. Eu, puta, isso que é black metal, hein? Que som, meu. Não, eu também, quando eu conheci a LLN, essa história que eu contei, eu achava tão foda dos caras fazerem todo esse movimento entre eles, que eu pegava um álbum pra ouvir, era horrível, eu tive que abaixar o volume pra não dar dor de cabeça de tão ruim que era, mas eu ficava na minha mente assim, não, isso aqui que é o black metal de verdade, isso aqui que eu tenho que ouvir, olha, isso aqui é muito bom, e quase chorando querendo desligar o negócio de tão ruim que era. Pude passar madrugadas inteiras, cara, jogando Warcraft 3 e Age of Empires e ouvindo, tipo, a discografia do A Conquetré, sofrendo, mas me convencendo de que eu estava sendo um true black metal e que... E eu falei, tipo, eu vim em São Paulo e São Paulo é frio, mas não é tão frio assim. Agora vamos pro momento autismo do programa, aproveitar já esse bloco. E E São Paulo é frio, mas São Paulo tipo, não é tão frio. E aí o que eu fazia? Eu colocava um shortinho do Fluminense que eu tinha aqui em casa, que era fino. Colocava um shortinho do Fluminense, ligava dois ventiladores virados pra mim, no mais gelado possível. E eu via a Conquetré no PC à noite, tremendo, sabe? Tremendo igual um filho da puta, um mendigo. Mas não, agora eu tô aqui na floresta norueguesa ouvindo o verdadeiro Black Metal. O que eu fazia, que eu colocava, assim, eu morava numa cidade longe de BH. Longe assim, né, era 40 minutos de carro. Aí toda vez que eu vinha pra BH e tava chovendo, eu abria o vidro do carro, tava chovendo. Eu colocava o braço pra fora, ficava tomando chuva, ouvindo Nargroth, olhando a paisagem, pensando que eu tava na Suécia. Eu já fui uma vez aqui em São Paulo, tem um lugar chamado Parelheiros, que é tipo mato, literalmente só mato, tem até tribo indígena lá. Eu ia na casa de um amigo meu que morava em Parelheiros, e a gente ficava, tinha uma torre de celular. Aí eu convencia ele a subir nessa torre de celular, e o cara tipo ouvia rap, ele nem sabia o que era black metal. E pra que a gente vai fazer lá? Não, vamos lá em cima. Aí subia, ele só ficava tipo querendo voltar. Eu metia também um fone e ouvia qualquer banda underground que eu tinha no celular. Eu ouvia um Carpathian Forest, que não é underground, mas eu achava, porque eu não conhecia o direito. E ficava lá, tipo, em Parelheiros, no meio do mato, cercado de mato em qualquer lugar possível, eu ouvindo o black metal, porque a sensação de estar num lugar frio, de estar fazendo parte de tudo isso é bom. Você se sentia na Noruega em 1990. Exatamente. Apesar de ter uns caras em volta tacando flecha na gente e dando pra cima, falando, isso aqui é a Noruega. Não, tô na Noruega. Eu realmente sentia isso, cara. Eu colocava o bracinho pra fora do carro lá na chuva, olhava pra paisagem e falava, nossa, eu tô literalmente vivendo black metal. É assim mesmo que devia ser. Muito autista. Vou te confessar que a parte de pegar chuva eu faço até hoje algumas vezes. Falando nisso, de pegar chuva, hoje eu tive que andar quase 500 metros e tava chovendo muito. Aí primeiro eu fiquei com aquele instinto viadão de ficar debaixo do toldo esperando a chuva passar. Mas aí que eu pensei? Eu já vou lavar meu cabelo hoje, de qualquer jeito. Pra quem não sabe, eu tenho cabelo grande. Eu já vou ter que lavar meu cabelo hoje de qualquer jeito. Então foda-se. Aí eu fui na chuva ouvindo Celestial Blood na chuva, relembrando aqueles tempos lá de 2011, 2012, como se eu estivesse na Noruega. Foi bom, cara, não me arrependo não. Época boa, eu lembro que nessa época eu tentando viver o black metal, fazia de passar frio, achava legal. Eu dormia trocado, faltava na escola, ficava acordado de madrugada. Até a gente ficava conversando a madrugada inteira sobre black metal e sobre se matar. Aí ouvindo black metal, e dava 11 horas, ia dormir e acordava 2 da manhã pra falar a mesma coisa de novo. A gente falou aqui no início de coisas que a gente fazia antigamente, mas na verdade a gente faz até hoje. Não adianta mentir não. A gente começou falando, antigamente eu fazia isso, mas semana passada eu também fiz. Fazíamos até ontem, mas já passado. Fazíamos até ontem, mas antigamente, assim, hoje em dia não mais, a gente cresceu. Próxima cena agora, cara. O pior disso aqui é que a gente tá fazendo essa edição de tocar música de fundo enquanto fala, e você teve que arrumar música da LN pra tocar durante 20 minutos, cara. Eu vou colocar as que eu já falei ali. Se ficar muito enjoativo, eu deixo sem música, porque não vale a pena não. Vocês vão um chiado, tipo, a gente fala, os caras não vão entender nada. Próxima cena, que também é uma cena que você conhece bem mais do que eu, apesar disso aqui eu também ter ouvido bastante. Que é a cena do Depressive Suicidal Black Metal, que é o gênero talvez mais controverso. É controverso porque o Symphonic Black Metal as pessoas odeiam. Tipo, todo mundo odeia, ninguém defende ele. Mas o Depressive Suicidal Black Metal, cara, eu falei rápido sem necessidade nenhuma, né? Meti um. Mas o Depressive Suicidal Black Metal depressivo e suicida, é uma repetição desnecessária, mas enfim, é um nome. Ele é defendido por muita gente como um retorno ali ao que o Death fazia, um retorno a esse sentimento todo. E muita gente também fala que não, que é coisa pra adolescente e deveria ser banido do black metal. Isso começa com o Malvery, né? A primeira banda. Começa com o Malvery. Muita gente acha que começa ali com o Zester, com, sei lá, Shine, essas achava que começava com Shine, você que me contou que não. Eu achava que era com ele. Não, não. O Malvory surgiu antes. O Malvory, ele foi a primeira banda de black metal a começar a falar de suicídio, depressão, tristeza nas letras. E essa foi uma das primeiras bandas, foi a primeira banda que trouxe esse estilo de fazer música diferente, porque o DSPM, ele não é um black metal, tipo Mayhem, tipo Burzum, com letra de suicídio. É uma musicalidade toda diferente. Então, o que a gente tá acostumado de música triste, pelo menos na grande mídia, assim, música que a gente conhece. A do Rei. É que são músicas, assim, com um instrumental legal de ouvir, que te causa uma sensação até boa, porém com uma letra triste. Então você fica naquele sentimento neutro, misto. Música melancólica, né? Só tipo, ah, legal. Tristinho, beleza. Mas o Depressive Black Metal, ele traz uma atmosfera que te joga no chão, cara. Depois eu vou recomendar, no final, que a gente terminar de falar do gênero, eu vou recomendar alguns álbuns, algumas coisas que, pelo menos na época que eu ouvi, me jogaram no chão. O Black Metal é um gênero que é inteiro pensado pra te deixar depressivo. É a única ideia, quando o cara tá compondo, quando o cara tá escrevendo as letras, tudo é feito pra deixar quem tá ouvindo depressivo. É o tipo de música que você pode estar no melhor dia da sua vida, você pode estar feliz, puta, que dia legal, deixa eu ouvir aqui um silencer. Você vai ficar acabado, porque ele é feito só pra isso e é pesado pra caralho. Pelo menos as bandas que se destacam, elas são feitas por pessoas que têm problemas psiquiátricos em relação a isso e por pessoas que realmente passam por depressão, essas coisas. E o intuito do cara ali na hora que ele tá produzindo a música, a melodia e a letra, é que você sinta exatamente, assim, não sentir, mas que você entenda exatamente o que aquela pessoa tá passando. Então, você acaba, quando você ouve com atenção, você acaba entrando nessa atmosfera pesada que o cara sente de verdade na vida dele e você afunda junto. Como o Black Metal é cercado desses movimentos que levam a coisa para um próximo nível, tem uma intensidade muito mais forte, o Depressive Black Metal é comum, é corriqueiro, você ter bandas que trocam de membros toda hora porque os caras se matam. O saiu disco, tem quatro caras, três se matam e a banda é refeita e lança mais um disco, dois se matam, sai a próxima. Porque ele também é depressivo ao extremo. O Malvory mesmo, ele acabou porque eles lançaram alguns poucos álbuns lá e o vocalista se matou. E como ele era o frontline ali, o dono da banda, a banda terminou ali mesmo. Aí a gente vai entrar agora na história das bandas e falar uma por uma, mas o que faz o gênero ser tão controverso, é bom já falar disso agora, porque enquanto você ouve você vai tirando suas conclusões, é que é parte do black metal esse sentimento de superioridade. O black metal, ele é elitista, ele não fica lá tentando incluir todo mundo como geralmente o metal fazia, como o thrash, o death metal, o heavy metal fazia. Não, não importa como você é, não importa o que você gosta, como você pensa, você é bem-vindo aqui. Isso não existe. O black metal, ele diz, olha, nós queremos pessoas que ajam de certa forma, que pensem de certa forma, que se comportem dessa forma. Se você não se comporta, você não serve pra gente. Se você se comporta e quer fazer parte, você será bem-vindo. Ele é elitista em sua natureza. O Depressive Black Metal, por se focar muito mais na depressão do que no elitismo, ele tem, por exemplo, no Shining, membros que são viciados em heroína. Caras que o dinheiro que eles ganham tocando é pra comprar heroína e se drogar até morrerem. E isso é até normal dentro do gênero. A gente tem, por exemplo, a banda vai fazer um show, ela fala assim, ah, esse show aqui foi cancelado porque fulano tá internado porque teve uma overdose. E os fãs entendem, tipo, é normal, beleza, isso acontece. Outros gêneros do black metal, pelo elitismo, odeiam o Depressive Black Metal por isso, porque falam que isso é o oposto do que o black metal sempre pregou, que é fraqueza, eles estão mostrando fraqueza. Só que o Depressive Black Metal se defende dizendo que não é fraqueza, porque eles estão mostrando também uma questão obscura do ser humano, que é a depressão, que é esse sentimento suicida, e eles mostram da forma mais real possível, eles vivem isso e levam isso para a música, não é nada fingido, eles não estão ali vendendo uma imagem, eles estão só mostrando como é a vida deles, e por isso não é tão problemático assim. Vamos falar das bandas uma por uma? E aí dá pra citar... Eu só queria colocar a minha visão do DSBM, que eu vejo mais como um movimento que quis continuar o que o Dead fazia. Com essa coisa de culto à depressão, culto ao suicídio, culto a essas coisas mais obscuras da personalidade da pessoa. Acabou, só isso. Só queria falar que eu acho que é uma referência ao Dead. Também, eu percebo muito isso. Inclusive, o Malvery, o vocalista do Malvery, era meio que um Dead 2.0. Ele lembra muito o Dead fisicamente, o estilo dele é bem parecido com o Dead. Uhum. Eu concordo. Agora vamos entrar já no ramo mais obscuro do black metal. Essa hora eu falei que tipo, o cara acabou de ouvir a história dos caras que queimavam a igreja e que matou o companheiro de banda, e aí vem um... Agora vamos entrar finalmente no ramo obscuro do black metal. Cara, como assim? Tem mais? Esse é o fim da primeira parte, espero que tenham gostado de ouvir. Queria aproveitar esse final aqui para fazer um agradecimento a um canal, um agradecimento e uma indicação a um canal chamado Metal Extremo Traduções. Esse canal está lá na página inicial do podcast, ele é o primeiro na lista de canais recomendados e estará aqui também na descrição. E esse cara foi essencial para esse episódio poder acontecer, porque ele, como o próprio nome diz, né, ele é um canal de tradução de clipes de black metal, clipes de metal extremo no geral, mas ele foca muito em black metal. E eu não achava tradução de quase nada do que é citado aqui. Então eu procurei esse cara e falei, olha, dá pra você ajudar? Eu expliquei o projeto pra ele, expliquei qual era a ideia, perguntei se ele poderia ajudar. E o cara ajudou de muito boa vontade, sabe? Sem pedir nada em troca, sem pedir nem pra ser citado, sem nada. O cara falou, não, beleza, só manda a lista de músicas que eu faço. E fez, tipo, em tempo recorde, um trabalho muito bom. Não é só pegou lá no Google Tradutor a tradução e colocou num PowerPoint, sabe? É um trabalho de edição de vídeo mesmo, com imagem maravilhoso. É um canal que eu recomendo, não só porque ajudou isso aqui, mas porque eu gosto do canal. Eu acompanho todas as postagens dele e chamei ele para participar, para fazer parte, justamente porque o cara é bom. Então, caso você já ouça black metal e ainda não conhece, eu recomendo que você acesse Metal Extremo Traduções. Ele acabou de passar de 100 inscritos, que para um canal de black metal é muito bom, porque é um nicho pequeno de pessoas que ouve. Parabéns para você por ter chegado aí. E para você que ouviu e gostou da história, gostou das ideias, falou, puta, eu quero ouvir mais disso, cara, eu quero entender melhor esse gênero. Todas as músicas citadas aqui, que tem esses trechos passando logo após a introdução, todas elas estão no canal dele e os vídeos são de autoria dele. Então você pode ir lá e ouvir todas elas numa versão completa e conhecer bandas novas também. Então fica aqui o nosso agradecimento, meu e do Raj, por ter tornado esse projeto possível. Muito obrigado. E obrigado também a você que ouviu. Semana que vem a gente volta continuando exatamente de onde a conversa parou, que é um assunto muito interessante, que é o Depressive Black Metal. Então espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que ouve black metal, que está começando a ouvir ou que já tem uma experiência, envia esse podcast para ele e fala assim, ó, que legal isso aqui, os caras estão falando de um assunto que você gosta. E a gente precisa disso para crescer. O YouTube jamais vai recomendar episódio nenhum desse canal para ninguém. Então é esse crescimento orgânico que faz o podcast continuar. Muito obrigado por terem ouvido. Semana que vem tem a parte 2 dessa conversa. E aí a gente encerra esse ciclo de black metal. Acessem Metal Extremo Traduções.